Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Saudações, tropeiros do Quadrincast, e esse é um podcast póstumo, de luto, porque este mês, oficialmente, finalmente, morre talvez o primeiro universo integrado personagem de quadrinhos fora dos quadrinhos, e por isso a gente resolveu gravar um podcast em homenagem a ele. Se você não sabe do que eu estou falando, é do universo DC animado, que animou, haha, muita gente nos anos 90. Sem mais delongas, vamos começar a falar nossa homenagem ao universo desse animado. E eu sou o André Facas e, se tiver que morrer, morra sorrindo. Eu sou o Ricardo Sorvillo e o melhor papel do Mark Hamill em toda a história não foi o Luke Skywalker, foi o Coringa. Aqui é o Luiz Garavello e as animações da DC são tão boas que fazem até o Batman virar cantor. Aqui é Vitor Azambuja e eu só tenho uma coisa a dizer: Bruce Timm maior que Christopher Nolan. Polêmico, com essa frase polêmica de Vitor Azambuja, que trocou mais do que mamilos. Mais do que mamilos, apesar de eu concordar com a frase, vamos à leitura dos comentários e já voltamos com o Quadrincast DC Animated. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Salve, tropa Quadrincast! Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e hoje, diferentemente de quase todas as leituras de e-mails dos últimos tempos, não temos André Facas e não temos Ricardo Sorvillo. Aê! Por motivos de saúde, os dois não puderam comparecer hoje, né? Oh. Eu sou o Luiz Garavello, você já ouviu minha voz no começo desse podcast, onde a gente fala sobre as animações da DC, e eu estou aqui com meu amigo Valtão. Aê, beleza, velho? É isso aí. E hoje nós temos um convidado especial para participar aqui da nossa leitura de e-mails. Um sujeito muito bem conhecido na podosfera e tanto no mundo dos quadrinhos. Nosso amigo e irmão lá do ArgCast, Daniel HDR. Panama, ta, ta, ta, ta, ta, Panama. Oh. É, velho. Tô aqui tapando o buraco do Facas. Ui! Sou o filhinho do Facas. Muita gente curtiu isso agora no momento. Calma aí, curtiram cobrir o buraco do Facas ou ser filho do Facas? Enfiaram o ok lá do dedinho do Facebook. Bom, e nós estamos aqui para falar das suas mensagens, dos seus e-mails, dos seus comentários nos dois podcasts anteriores do Quadrincast, que nós falamos sobre Dossiê Wolverine e também sobre o filme Wolverine Imortal, aquele que não morre no final, e todo mundo fez essa piadinha em todos os podcasts possíveis, né? Eu preciso também falar um negócio que está sendo muito bacana gravar essa sessão de comentários aqui, de leitura de comentários, até porque a gente não tem feito isso lá no ARG faz mais ou menos uns 10 episódios. O ARG deixa acumular e faz um episódio... É, nós fazemos um episódio de madruga, tudinho no montão no fim do ano, né? Aí, então tá sendo interessante para poder exercitar essa... É que o nosso feedback tá sendo muito mais por texto, né, do que necessariamente pelos episódios, né? Então... Vai ser bacana poder falar dos comentários aqui, mesmo que seja de outro podcast. Bom, e já que você falou de textos, né, no nosso site lá, www.quadrinho.com.br, a gente também publica os nossos textos, né, as nossas resenhas, as nossas colunas. E essa semana, essa quinzena aí que nós tivemos os dois Quadrincasts, nós tivemos alguns destaques, né, Valtão? Nós tivemos primeiro as matérias sobre a nossa visita lá a Brasil Comic Con. Com certeza. Foram 3 dias isso de Brasil Comic Con, é isso? É, na verdade assim, foram 8 dias, mas nós só fomos em 3, porque alguém tem que trabalhar nesse país, né? Então, exato. Não dá pra ir com licença. 8 dias de adolescentes almoçando bolacha traquinas e bebendo mup, enquanto estavam lá gastando seus tostões com garage kits, com estatuetas, com quadrinhos, com diversas coisas, e eu tive lá, né, na Brasil Comic Con. Inclusive, quero agradecer aqui no Quadrincast o presente que o Garavello me deu. Foram 5 figuras da Legião dos Super-Heróis, da série Heroclix. Eu nem sabia que existia essa porra. E ele me deu as figuras de presente. Muito obrigado, Garavello, pelo presente. Foi muito bacana. E, assim como a presença sua lá, aquele puto do Facas não tava lá, né? Mas ele tava de host, né? Na semana anterior, né? Isso, isso. Por motivos, problemas pessoais, ele não pôde comparecer. É uma pena, é uma pena. No resto dos dias, né? Mas, é. Mas haverão outras oportunidades. É, porque enquanto alguns ganham dinheiro fazendo quadrinhos, a gente tem que trabalhar no mundo real, né? Daí não dá pra gente... Exatamente. Olha só como se eu não trabalhasse. Olha o recalque, né? Bagué fazendo quadrinhos, pô. É, a gente trabalha quer... só desenho o dia todo, vagabundo, né? Se quiser trocar de lugar comigo, tá bom, né? Só que vai desenhar, merda. Pode até trocar, mas não vai ganhar dinheiro com isso. É, mas vai demorar pra terminar essas páginas aqui. A DC não vai me contratar, não, pra ser exclusivo. De repente a Marvel pros X-Men, né? Troca pelo Chris Bacalo aí. Bom, e além disso, né? Já que essa quinzena nós falamos muito de Wolverine, um dos destaques dessa quinzena foi a coluna do nosso amigo Ricardo Sorvillo, né? Lá e de volta outra vez, que falou sobre Arma X, a origem que vale do Wolverine, né? Uma origem única, né? Por favor. Você acha que a Arma X foi um divisor de águas? Não sei se vocês concordam. Eu acho que o Arma X foi o único dos trabalhos envolvendo o personagem que me fez traçar um paralelo com o que eu tive como primeiro contato com ele, que foi o Wolverine do Byrne, do Claremont, lá salvando todos os X-Men do Clube do Inferno, sabe? Foi a primeira minissérie que eu falei assim, não, agora estamos falando do mesmo personagem. Da cena dele de saindo do esgoto, né? Now it's my turn. É, essa aí é emblemática e foi largamente citada pelo pessoal do Quadrincast e de outros podcasts também, porque realmente é uma marca, né, na história do Wolverine, assim como foi Arma X. Vale a pena lembrar, então, também que o Arma X, como a gente sempre fala, ele é a origem do Wolverine, né? Enquanto aquele origem lá do... Não lembro agora quem é que escreve, é a origem do Logan, né? E eu prefiro mil vezes ver a origem do Wolverine do que o Jardim Secretos em quadrinhos. É o Logan que na verdade, é James, né? Que é o filho do cão, que não é o filho do cão, é, né? Como que é que é? O cão que é o Wolverine. Wolverine, sofrendo de Alzheimer desde 1974. Né? Como seria Wolverine se fosse uma novela mexicana? No nosso site, além dos nossos textos e colunas que você pode acompanhar lá, nós também temos a nossa lojinha, né, Walter? Com várias camisetas, produtos pra você aí, nosso nerd, nosso fã. Com certeza, né? Afinal, a gente precisa ganhar dinheiro, até porque a gente tem que manter os nossos cartões corporativos da quadrinha, né? Então, se você não conhece, você pode passar lá no nosso site, ver as nossas camisetas que nós fizemos com a parceria com a Fiction Corporation, né? Que quem conhece sabe que é de altíssima qualidade. E conhecer as nossas camisetas. Temos a Cyclops Was Right, a camiseta do Super-Homem do Reino da Manhã, a camiseta This Isn't a Democracy Anymore do The Walking Dead. Ah, não, fala isso de novo. Eu quero ver como é que vai falar esse inglês aí, velho. This Isn't a Democracy Anymore do The Walking Dead. Tá, bonito, bonito. Fiz 3 meses de inglês, cara. Oh, conseguiu aquela canetinha que fala pra você também? Não, era a CNA, não era o... Aproveito e dou um rápido recadinho pro pessoal da Fiction. A gente recebeu o seu e-mail, só que eu ainda não consegui parar pra responder com calma, meu amigo. Sério. Então o ArgCast promete surpresas e respostas em breve, tá? É só isso. Quem quiser lá, pode clicar lá, sabe que as camisetas da Fiction são de altíssima qualidade, 100% algodão, costura dupla, homo reforçado, uma qualidade invejável e tamanhos para nerds de todos os tamanhos, afinal, ser nerd... É para bazingueiros que não são gordos nerds, né? E se ela serve em mim, serve em qualquer um. É isso aí, Valtão é a prova viva de que os tamanhos da Fiction Corporation cabem em todos os nerds do mundo. Afinal de contas, eu conheci ele num grupo chamado Morses, então... Mas agora que nós temos a nossa lojinha, né, onde nós conseguimos ganhar nosso suado dinheirinho, nós também temos os nossos planos de dominação mundial, né, que inclui participar em todos os podcasts possíveis e imagináveis. Por favor, eu quero fazer um momento ratinho agora, porque eu quero uma CPI disso aí. Onde já se viu? O Luiz está participando em todos os programas? Que é isso? Eu sou uma pessoa muito sociável, muito agradável, só que não, né? Tu é o mogo bizarro, então, você socializa. É, por aí. É bom saber, assim a gente conhece as pessoas, né? Mas de verdade, eu estive mesmo em 3 podcasts nessa quinzena, né? Pra você ver como o pessoal tem falta de convidado bom pra chamar, né? Chama eu. Eu estive num certo podcast de um certo amigo nosso, né? O nosso amigo Daniel HDR me convidou para o ArgCast 122, onde nós falamos de uma das melhores, se não a melhor série de ficção científica dos quadrinhos, Esquadrão Atari. Exatamente. Então o nosso amigo Luiz, cara velho, estava lá junto com outros caras velhos, que era eu, o Fabiano Silveira, o Freud, né, lá do Areva e do MDM, e o Hell. Então estamos lá relembrando essa saudosa série, que inclusive tem uma puta de uma promoção para os ouvintes do ArgCast. Se você for lá, ouvir o episódio e mandar uma foto sua com qualquer item desenhado pelo Garcia Lopes, você vai poder concorrer ao sketchbook do cara, do próprio José Luiz Garcia Lopes, autografado e desenhado por ele. Tem uma arte original do Batman dentro do... Inclusive eu quero protestar, porque como eu gravei o podcast, eu não posso participar. O réu mandou uma foto da cadela dele segurando o item. Então, você pode fazer o mesmo, sei lá, põe o teu gato. Mas eu posso. É, tu pode. E se o Garavelo tiver fakes, por aí pode também, né? Não, eu não sou o Bugman, tá? Bom, além do ArcCast, eu também participei do Pod Animal 11, né, um podcast especializado para falar em desenhos animados, falando sobre adultos que veem desenhos animados. Sim, eu vejo desenhos animados. Mais uma vez, um monte de cara velho, é isso? É, nem tanto, né? Algum... Tinha ali era o Marcos, né, o nosso amigo que participava do Internet Discada. É velho, portanto. E nós conversamos, né, e lembramos dos desenhos das infâncias e os desenhos que nós assistimos atualmente, né? Foi um bate-papo bem legal, falamos das diferenças dos desenhos atuais e dos antigos. Ou seja, coisa de velho. Exatamente, né? Porque afinal o velho adora falar sobre como a época dele era tudo melhor, né? Exato, vídeo Esquadrão Atari no ArgCast 123. É, mas era melhor mesmo, né? E pra fechar a minha tripla participação em podcasts alheios, né? Eu estive lá no Whatever 150, participando das comemorações dele, né, na Cádio Whatever, que também teve a presença ilustre do Daniel HDR. É, os filhos da puta me mandaram pra cobrir o show lá do Sambô, me disseram que era do show do Nine Inch Nails. Que merda. Aí, inclusive, eu quero deixar meu protesto aqui pro Whatever, que eu ainda não recebi o meu post do Rob Liefeld que eu ganhei na promoção. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Pra poder participar, assim, dos podcasts, é só dar um monte de bonequinho de Heroclix, é? Olha só! Descobrimos toda a tramóia, né? Não, cara, é só ter bom gosto. É só ter cara de pau e falar, posso participar? Sempre chama. Sempre... A gente veio aqui também, não só pra falar do site, das nossas participações, mas também pra ler os e-mails e comentários de vocês, leitores, ouvintes e afins, que falam com a gente através do nosso e-mail, do nosso site, do nosso Facebook, do nosso Twitter, por sinal de fumaça, pombo-correio, o que for. Telegrama, telex. Não, só não pode ser telex free, por favor. Não, isso está bloqueado. Né? Justiça do Acre ainda. Olha só, Justiça do Acre bloqueou isso. Mas só não existe, o Acre não existe. É injustiça, pelo jeito, né? Mas está lá bloqueado, graças a Deus. Então tá, vamos ao que interessa, que é as leituras dos e-mails dos nossos fãs. Vamos começar então com o comentário do Quadrincast 51, com o e-mail do Danendo. Ele fala que, pra variar, ao invés de fazer um comentário no site... Danendo, o nome dele é Danendo? Danone, né? Danendo. Ele começa falando que, pra variar, ao invés de fazer só um comentário no site, ele resolveu mandar um e-mail, né? Um e-mail de... Até que é pequeno esse. Então ele fala que nos casts anteriores, sobre o Superman, ele exerceu o direito dele de ficar em silêncio, pois nunca gostou do personagem. Alguns vão gritar até heresia, isso aí, heresia mesmo, né? Vamos queimar no fogo do inferno. Mas ele sempre achou o personagem bonzão demais e muito raso na sua opinião. Vai se fuder, cara. Porra, Danendo. Pô, que esse nome? Se o cara falasse do Wolverine, né? Mas não, vai falar justo do primeiro, pô, sacanagem. Pô, o cara vai falar da pedra filosofal de toda a indústria de quadrinhos super-herói. Se você gosta de Spawn, Danendo, tu gosta de Spawn por causa do Superman, velho. Ele ainda completa falando que ele sempre gostou de personagens mais densos, com conflitos e dilemas mais humanos, digamos assim. Deadpool, né? Ele ainda fala que o Capitão América, ele tem a mesma opinião sobre o Superman, né? Onde ele fala que, apesar de que no Supremos ele tá foda. Porra, o Capitão América do Supremos consegue ser mais raso que o Capitão América 616. Como é que o cara vai dizer que ele tá foda? Não é, é que ele gosta de personagem mais casca-grossa. A pessoa tem que entender que os quadrinhos de super-herói, assim como qualquer manifestação artística, são metáforas para tu trabalhar, às vezes, com mensagens implícitas. Por exemplo, Batman e Robin, aceitação ao sexualismo. Né? No caso do Superman, é a questão da pessoa procurar suas origens, é a imagem do imigrante procurando numa nova terra. O Siegel e Shuster, quando criaram ele, queriam isso. E, por exemplo, Deadpool, falta de criatividade e inaptidão de uma pessoa. Né? Então, todas essas coisas, elas são implícitas nesses personagens. Só que elas não precisam ser escancaradas. Então, esses dramas morais, esses dramas humanos, eles podem ter acontecido, de repente, em alguma fase do personagem, e talvez tu tenha essa visão do Superman, porque tu ainda tá com aquela visão da Era de Prata, que era tudo muito bonito, tinha o super cachorro, super coelho, e o super-homem era... Super celofane. É, o super-homem era aquela visão do modo de vida americano, American Way of Life, né? Com o tempo, esse tipo de visão, que às vezes fica meio que encravada no personagem, né? Ela se dissipa, então eu acho que você deve, pelo menos, tentar dar uma outra chance ao personagem, né? A gente respeita, logicamente, a sua opinião, mas talvez seja justamente isso. Alguns personagens que você gosta que possam ter esse cunho mais profundo e psicológico, eles vão ter momentos da sua carreira, como peças de criação que são escritas e desenhadas por outras pessoas, que vão ter momentos que talvez algum outro cara chegue pra você quando você estiver velho como nós, falando pra vocês, ah, eu não gosto do personagem tal, porque ele é muito bobo, daí você vai ficar indignado. Completando aqui o que ele falou também, né, e fazendo, o HDR falou muito bem sobre o Capitão América machão aí, ele vai lá e fala que, agora sobre Wolverine, que ele até hoje não tem certeza se é que se pronuncia com W ou com U, ou com V, ou como V, né, lembrando que o W em alemão tem som de V, então é Wolverine mesmo, não é o Wolverine, e ele fala que o Wolverine tá valendo, ou seja, ele gosta de personagens machão, daí ele ainda fala que ele gosta do Wolverine exatamente porque ele era um cara livre, algo que ele gostaria de ser. É, os Hércules pira, meu velho. Mas ele fala que a Marvel usou e abusou tanto do personagem, né, que ele acabou virando um personagem chapa branca. Ele é dos Vingadores, toma o lugar do Ciclope, que é da lição de moral para os alunos da escola. Realmente decepcionante. É, eu ainda acho que a Marvel vai fazer uma crise dos infinitos Wolverine, né? Minha opinião. É, cara, mas relaxa, mas o Hércules também abusa dele muito, mas o fator de cura regenera os anos dele, então tá limpo. É, eu acho que o Wolverine não é o chapa branca, mas é o chapa rosa hoje em dia, né? Ou chapa marrom, dependendo da largura, né? Mas ele termina então aqui falando que a gente poderia ter falado um pouco mais da versão noir do Wolverine, algo que acho que ele encaixou muito bem no personagem, aquela coisa meio dark. Né? Ah, essas versões noir são legais, né, cara? Tem uns personagens bem, bem interessantes ali, né, cara? Se a gente falar de todas as versões do Wolverine que já fizeram, a gente ia passar um podcast de 5 horas e meia. Tô falando. Ainda. Temos que fazer a crise. Eu já falei, cara. O Wolverine é o primeiro personagem da Marvel com Alzheimer, cara. Antes mesmo do Capitão América, velho. Então, respeitem, certo? Você tem o seu avô com Alzheimer, a sua avó com Alzheimer, respeite o Carcaju. É, e ele termina aqui só pedindo pra negociar com a Nikita um dossiê Hellblazer. Já estamos negociando isso aí. Né? Um abraço aí, abraço pra você também aí, o Danendo. Daniel HDR, você pode ler o próximo comentário pra gente, por favor? Sim, deixar bem claro também que eu não tive liberdade de escolha, eles me impuseram este comentário e eu também não li, então, mas eu vou ler agora. É o comentário do Gus. Aí eu não sei se isso é um nick, se isso é uma abreviação de Gustavo, se é uma abreviação de Guzman. O Guzman tem medo de aparecer, ele usa Gus somente, sei lá. Então o Gus falou o seguinte: os dossiês são meus casts preferidos. E este foi sensacional, como de costume. Comecei a ler quadrinhos com os X-Men dos anos 1990. Por isso acompanhei boa parte da fase de Barry Windsor Smith no Wolverine. Mas fora isso, não curti muita coisa. As histórias do Wolverine são muito formulaicas. Sempre tem drama e memória implantada, namorada, moeda, vingança de algum personagem aleatório. Enche o saco, vou ler normal. O Wolverine ferido violentamente e depois uma fúria assassina do personagem. Além disso, eu não gostei dos rumos atuais do personagem que, como vocês falaram, virou o Cíclope. No mais, a revista mais vendida da Marvel já há alguns anos é Vingadores, Novos Vingadores. Não sei não, velho. Olha, tenho fontes lá na Marvel que já me contaram que a linha dos Vingadores ela tá sendo enxugada porque tá tenso. Acho que talvez na época do filme, né, tenha dado um boom, né? É, tanto que a Marvel, pra variar, satura o mercado quando tem uma coisa fazendo sucesso rapidinho, né? Depois vem o Aranha e só então os X-Men. O pessoal do quadrinho está certo e, curiosamente, os fãs da Marvel no cast erraram qual era a revista mais popular da editora. Mas como a gente não tá lá dentro do mercado, né, a gente fala o que a gente imagina, né? Não, na verdade, todo e qualquer podcast tem o direito de cagar a regra. Lá no Arg a gente faz isso muito também. Agora, uma coisa que eu tenho pra te dizer, Gus, é que, cara, o Wolverine já não é o mesmo desde depois da... acho que do Arma X. Porque daí, com o Arma X, todo mundo quis fazer um novo Arma X. Todo mundo quis contar a sua história, né? Da vez. Exato. E aí, como o Wolverine... como em qualquer quadrinho, né? Como o Wolverine era tipo aquele quadro... sabe aquele quadrinho mágico que tinha, que a criança desenhava, depois sacudia, apagava e fazia tudo de novo? A lousa mágica. Lousa mágica. Exato. É a mesma coisa com o Wolverine. Só que daí, claro, chegou uma hora que chegou o Joe Quesada... como todas as decisões sábias dele, falou assim, chega dessa porra, vai lá, conta a origem definitiva do Wolverine, e aí você conhece aquele belo trabalho de arte, mas que tem uma história meio duvidosa, que é o Wolverine Origem. Como o Walter falou, né, Jardim Secreto em forma de quadrinhos, né? as motivações de Hércules e Wolverine são explicadas desde cedo. Gus, muito obrigado por ter comentado lá, e por não ir comentar no ARG. Agora, se você quer comentar no ARG, vocês também está convidado para nos ouvir, por favor. www.dinamo.art.br. Qual é a taxa do jabá mesmo para a gente deixar os convidados falar? A taxa é parar a gravação e ir embora. Ok, pode continuar então. Nós tivemos ainda o quadro em Comenta 12, né, onde nós falamos de Wolverine Imortal, o novo filme da franquia Mutante, né, que muita gente está achando melhor que X-Men Origins Wolverine, né, o que não é muito difícil, vamos Cara, combinar, né? Não tem nem como não ser melhor que aquilo. E nós tivemos o comentário do Michael dos Santos Bag, que é uma Só um pouquinho, o sobrenome dele é Bag. Bag. Tá escrito no Facebook, então. Bag. Alô, Michael, depois você diz pra gente como é que se pronuncia o sobrenome, viu? E olha que eu sei muito de questão de sobrenome ser pronunciado errado. Ele falou que é uma pena que a Fox não possa usar mais o tentáculo no universo dos X-Men. Até porque, onde ele sabe, o tentáculo é vinculado aos direitos cinematográficos do Demolidor, que recentemente voltaram pra Marvel Studios, né? Graças a Deus, pelo menos. Vamos ver se ele consegue fazer um filme um pouquinho melhor, né, dessa vez. E acredito que do Ben Affleck tá ótimo. Já melhora bastante, né? Pelo menos não tendo a Electra mal aproveitada, também já ajuda, né? Porque bom era o atrevido do seriado do Rogue. Isso aí. Porque ele queria ver no cinema aquele arco do Claremont e do Jim Lee, que tem o Wolverine, a Psylocke e a Jubileu. Atenção, amigos Jubilicats, por favor, momento de glória pra vocês. Que a Psylocke, na época que ela virou uma ninja assassina asiática, né, do tentáculo. Quem lembra da época sabe muito bem que era extremamente massa velho. Beleza, chaves de buceta a todo momento. Lindo, maravilhoso. Roupinhas apertadinhas, coladinhas e mostrando muita pele, né? E entrando pro tentáculo. tá tudo no contexto, né? E no Japão, né? Então, tentáculo no Japão, você já sabe que... Fase de metade dos X-Men. E que ele considera esse arte uma das partes da parceria do Claremont e de Lee nos X-Men. E aí ele queria saber, da nossa opinião, se Tom Hardy seria um bom candidato a Wolverine no caso de um reboot da franquia X-Men. Olha, Tom Hardy... Eu lembro de alguém ter comentado exatamente o que eu penso agora. Seria mais um estilo Wolverine galã e não um estilo Wolverine baixinho, né, meio esquisitão, meio, cara, selvagem. Assim, ó, me metendo rapidamente. Cara, esqueça o Wolverine que nós crescemos lendo. Hoje em dia o Wolverine sempre vai ser um cara mais novo e vai ter pinta de galã, cara. O Wolverine velho, que fumava, convidava o Noturno pra beber, não vamos mais ver isso, cara. Esse aí só se fosse interpretado pelo Minimin do Austin Powers. Vamos falar que o Vitor Camões também mandou um e-mail, né? Onde ele fala, ele começa falando aqui um assunto polêmico e não são mamilos, né? Onde ele fala que ele não acha que X-Men Origins, Wolverine, é essa merda toda. Ele fala que o final é uma merda mesmo, mas o filme é muito bom. Ou melhor, o começo é muito bom. Eu não posso falar porque eu me recusei a ver o filme. Quando eu fiquei sabendo que botaram um botão de reset na cabeça do Wolverine, eu achei melhor não ir ver o filme. Ele fala que já The Wolverine, ou Wolverine Imortal, como foi no Brasil, é quase a mesma coisa. O filme é muito bom, mas o final também é uma merda. Também achei a cena das flechas muito escrota. Eu não consegui ver o filme, então eu não posso comentar a respeito do Wolverine, do The Wolverine. Se alguém quiser falar aí, por favor. Todo mundo spoiler no comenta mesmo. Não, o Thanos aparece no final, tá? E, inclusive, eu achei que... nada a ver. É, o que eu tô dizendo é o seguinte. É, cara, eu tava cagando pra esse filme. Esse final de semana passado agora, eu e minha senhora, a gente foi pro cinema pensando, bah, vamos ver Pacific Rim, né? Aí chegou lá assim, putz, é na semana que vem. Porra, tá passando Wolverine, cara, vamos ver? Tá, vamos, né? E eu me surpreendi, cara. Assim, eu achei que respeitou alguns aspectos do personagem, sim. Tá uma mistureba do caralho, porque envolve um monte de histórias meio alteradas e tudo. Mas, cara, depois da experiência de ter visto aquele outro filme do Wolverine, eu achei até válido, sabe? Bom, é, como vocês viram, o Wolverine Imortal gerou algumas polêmicas, mas acho que a maioria considera que o filme serviu bem ao propósito de, pelo menos, dar uma levantada na franquia mutante, né? Que depois de X-Men e Wolverine, tava lá embaixo. Continuo cagando pro personagem, certo? É, ao mesmo tempo que eu acho que o Hugh Jackman, ele tem um afeto pelo personagem, foi esse personagem que lançou ele pro mainstream no mercado de cinema norte-americano. Ele é o produtor do filme, e apesar dele não entender muita coisa de quadrinhos, ele se preocupou em saber qual, pelo menos, eram algumas das histórias mais populares do personagem. Tem vários momentos que são visualmente remetem a muitos aspectos do personagem. Tu não tem um filme do Wolverine que tem sangue pingando, então, quer dizer, se você esperava um Wolverine massa velha, selvagem, tu não vai ter isso também, porque tem que pegar e descer a faixa etária do filme pra ter uma bilheteria maior. E a cena pós-créditos, ela chega a empolgar um pouquinho, sabe? Mas eu ainda não sei muito o que esperar desse novo filme dos X-Men. Pelo menos melhorou as expectativas do que seria esperar um filme de X-Men depois do Origins Wolverine, né? Vamos combinar. É. Com certeza. Ah, não, então... ter o Gambit já vale a pena, velho. Não ter o Gambit, não estragarem o Deadpool, já melhora bastante, né? Então vamos encerrando por aqui a nossa leitura de e-mails. Gostaríamos de agradecer ao nosso amigo, nosso irmão lá do Agcast HDR, e agora vamos deixar lá o seu espaço pro Jabá, porque tá no contrato, né? Apesar de eu ter falado antes, dinamo.art.br, eu quero convidar todos vocês para ouvirem o Agcast, dinamo.art.br, e também lerem as nossas resenhas e os nossos textos referentes ao histórico das histórias em quadrinhos de super-herói, dinamo.art.br. Tem também o meu site, danielhdr.com.br, que não é o dinamo.art.br, mas é o meu site pessoal. E tem a minha página do Facebook, que é danielhdrart, mas também não é o dinamo.art.br. E só para lembrar para vocês, o site do Dinamo é dinamo.art.br. Muito obrigado. Queria agradecer a vocês, ouvintes, a todo mundo que retweetou, a todo mundo que linkou, a todo mundo que comentou, todo mundo que ajudou a divulgar o nosso podcast. Lembrando que você sempre pode visitar o nosso site, que é www.dinamo.com. Não. Opa. É www.quadrinho.com.br, né? Você pode nos curtir lá no Facebook também temos a nossa página lá, facebook.com/quadrincast. Você pode conversar com a gente no Twitter, @quadrim, sempre tem alguém online para falar com você. Ou, se você quiser, pode mandar um e-mail para quadrincast@quadrim.com.br. Beleza? Comentamos sobre Wolverine, e agora vamos falar sobre desenhos animados da DC Comics. Como eu falei na abertura, oficialmente, com o lançamento de O Paradoxo Flashpoint, o universo antigo e clássico da DC morreu também nas animações, né? Apesar de que a cronologia do universo DC Animated já tinha ido pro saco faz algum tempo, né? Desde o final de Liga da Justiça Sem Limites, se você considerar que a cronologia começa com o Batman Animated Series, né? Isso. De 89. Parando pra pensar aqui, não é só os programas óbvios que a gente pensa que fazem parte do universo, tem muita coisa que faz parte do universo. Tem as animações dos filmes animados, do Batman, né? Você tem aí a série do Superman, você tem aí o Batman do Futuro, que faz parte, até o Projeto Zeta faz parte, o Super Choque faz parte, e dependendo pra quem você pergunta, até mesmo Teen Titans faz parte, né? É, e eu falei bobagem, não era 89, o 89 é o filme do Bruce Lee. O 89 é o filme do Tim Burton, o Batman na série animada é de 92. Hum. É, não. É. Tem uma relação, né, visual, estética e tal, que faz um certo sentido. Até a trilha sonora, né? A trilha sonora é bem baseada, né? E tem a questão da Batmania, que começou de fato, né? A gente tem que dar o braço a torcer com o Batman do Tim Burton de 89, né? É. O Batman tava no auge quando surge a Animated Series. Exato, mas antes disso, a gente tem uma série de animações que pra gente é clássico, né? Pra nossa, pessoal da nossa geração. É, velho mesmo. Talvez. Começa lá com as Novas Aventuras do Superman de 66. Ricardo, você que é o nosso especialista e enviado especial ao mundo dos desenhos animados. Dessa... não é uma linha cronológica, né? A gente teve aí um monte de outras produtoras, né? Principalmente a Filmation e a Hanna-Barbera, que produziram muita coisa. Tinha esse primeiro desenho, que era as Novas Aventuras do Superman, que foi lançado entre 66 e 70, né? Teve as Aventuras do Superboy... Eu não sei o que eles consideravam antes, né? Não sei. É do Fleischer. Será? É do Fleischer? Pô, faz tanto... puta, tem tempo aí, hein? Eu não sei se eles estavam... se era alguma coisa em relação à série de TV, live action, eu não sei. Mas, assim, dessa época, o mais memorável, assim, sem dúvida, são os Super Amigos, né? Da Hanna-Barbera. Que é de hoje, 73, né? Inclusive, a versão mais conhecida do Aquaman, né? É de lá, né? O Aquaman. Aquaman que anda de cavalo marinho e coisas do gênero. O Aquaman depois ele evolui, né, no Super Amigos, que ele ganha tipo um jet ski, né, amarelo. Pô, é anti-ecológico isso, cara. É. O cara que nada pra caramba e vai de jet ski, né? Ah, mas tem que evitar a fadiga, né, cara? tem que vender brinquedos, sim, né? É verdade, se o Super-Homem tinha navinha no Super Power, né? Por que não? É verdade, né, cara? O Superman tinha uma navinha com que a navinha tinha a mão, cara. E eu tinha, cara, essa navinha de brinquedo, cara. Olha aí. Entendi isso, cara. Mas você vê, o Super Amigos, ele foi tão importante, assim, pro universo DC de uma certa forma, que muita coisa acabou migrando do desenho. A questão, por exemplo, do Super Gêmeos, que, lógico, nunca tiveram destaque nos quadrinhos, mas eles apareceram nos quadrinhos depois. Os outros personagens, não, né? O Chefe Apache e tal. O Raio Negro aparecia, né? Apareceu depois. Isso. É, o Chefe Apache, ele aparecia bastante. Tinha também aquele... o Dourado. Não, nos quadrinhos. Nos quadrinhos, é. Ah, mas ele veio aparecer mais agora na versão... como é que era o nome dele? Corvo Manito. Sim, é a fase do... é do Brad Meltzer isso? Não. Não, isso aí é do Morrison já, né? Não, isso aí é do Joe Kelly. É do Joe Kelly, depois do Morrison. E o Morrison ressuscitou os Super Gêmeos também, eles aparecem no início da noite final, né? Na verdade, o Super Gêmeos, ele aparecem, tan-tan-tan, nas mãos de Dan Vado em Justiça Extreme, cara. Extreme Justice. Que é a fase favorita. Para o desespero dos nossos amigos lá do Comic Pod, né? Dan Vado que trouxe os Super Gêmeos pros quadrinhos, cara. Bom, quem não lembra do Jato Invisível da Mulher Maravilha, essas coisas todas, né? Que até hoje fazem piada com ele, né, cara? É, teve as Novas Aventuras do Batman em 77, que já era da Filmation, né? É, era aquele Batman e Robin, era o Batman que aparecia no Scooby-Doo, né? Exatamente. Isso, é. Você nunca viu esse desenho, mas o desenho do Scooby-Doo, onde aparece o Batman e Robin, você viu. Cara, esse desenho do Scooby-Doo aparece até os Harlem Globetrotters, cara. Sim. Cara, eu nem sabia quem eram esses caras. Era sensacional esse desenho, cara, de crossover, é tipo um Scooby-Doo Teen-Up, né, cara? Era uma das trocentas séries do Scooby-Doo, não sei qual era. Pô, e as últimas teve o Challenge of the Super Friends, né, que é de 78, também da Hanna-Barbera. Teve uma segunda versão do Super Amigos de 80, 83. Teve um monte de coisa no meio aí. Pô, teve até o desenho do Homem-Borracha, quem é que lembra? Homem-Borracha. Teve Shazam, teve desenho do Shazam nesse meio. Teve muita coisa da Filmation. O Super Power Steam, né? Que é o clássico que todo mundo lembra dos Super Amigos, que tinha o Cyborg. O Nuclear, que era conhecido como Tempestade. E onde o objetivo do Darkseid era casar com a Mulher Maravilha. Meu primeiro contato com o Darkseid foi ele querendo casar com a Mulher Maravilha. Veja que interessante. E você vê, o último desses desenhos pré o DCU Animated, né? É o Monstro do Pântano, cara, de 91. Alguém viu esse desenho? Não, mas eu sei que ele é cult, cara. Eu vi o filme do Monstro do Pântano. Pô, aí no se você procurar na Wikipedia, tem toda uma relação desses, de todos os desenhos que saíram do DC, que dá pra caçar coisa no YouTube aí. que mudou pra gente começar a entrar no DC World Maker? Mudou que a gente tinha uns caras, dois caras que vinham de uma série de desenhos que eu aprecio muito, que era Tiny Toons, né, pra quem não lembra, diga tchau, Lilica. É pra mim, é puro, com muitas novidades, e tudo que fazemos é só pra você, você já me atendeu. Mas vou te falar, cara, Tiny Toons é um dos desenhos mais geniais que a gente teve a oportunidade de assistir, cara. Era... E não fazem mais, né, como aquilo, né, cara? Não faz, cara. Um ou outro ainda faz, você ainda encontra alguma coisa nonsense como aquela, assim, mas é muito esporádico. Cara, é Tiny Toons, logo em seguida você tem Animaniacs. Pô, Animaniacs é mais genial ainda. Nessa... É histórico. E assim, dentro de Animaniacs você tem um zilhão de spin-offs, né? Inclusive, sim, o Pink Cérebro, né? Pink Cérebro. E você tem também nessa família aí, que é o Freakazoid. Que é o melhor super-herói da TV. Melhor super-herói da TV da história. Eu sou o Freakazoid, mulher! Tudo isso saiu da mente. Não eram só apenas eles os responsáveis, mas eles estavam em todos esses times. Que eram dois caras chamados Paul Dini e o Bruce Timm. Que, inclusive, o Bruce Timm, ele empresta, né? Ele é o chefe da parte gráfica. E ele empresta o nome dele pro estilo, né? O Timm Verso. Sim, ele faz os desenhos, conceitos, né? Tudo baseado no traço dele, né? Exato, que é um traço bem art deco, né? Bem estilizado, mas ao mesmo tempo completinho. É um traço clean, né? Você é aquele... A gente vai botar aí, o editor, o Luiz vai botar aí algumas imagens do Bruce Timm, você bate o olho e sabe que é dele. Exato. É, isso tinha uma questão prática, né? Porque pra você animar personagens com traços muito complexos, você demorava muito. Então, o custo de produção do episódio aumentava demais. Então, tanto que você vê a maioria das animações, né? Em série, né? Vamos colocar em série. Normalmente você tem um traço mais simples, sem muito detalhamento, sem muita sombra e rachura e coisa do gênero, que é pra facilitar e agilizar o processo, né? Embora o próprio Bruce Timm, ele tenha inaugurado esse universo desse Animated com a primeira série animada a primeira Batman Animated Series de 92 a 95, que tinha um traço mais elaborado, né? Sim, mas aí tem uma questão, né? Você tem um detalhamento e um trabalho assim, pesado assim, nos cenários, né? Eu pelo menos assim, eu vejo assim, você vê os cenários são muito trabalhados, tem muita luz e sombra, que era obrigatório no desenho do Batman e tal. Não, luz e sombra não, cara, eles usavam fundo preto, era tudo animado em cima de fundo preto, cara. Que era pra ficar uma coisa bem sombria mesmo. É. Sim, sim. Mas já que nós vamos falar dele, já vamos entrar já direto na... Eu acho que talvez a série que é um divisor de águas até hoje, né? Em questão de animação, que é, né, o Batman Animated Series, que mostrou que desenho não é necessariamente pra criança, né? Principalmente super-herói. Ele foi tão grande que ele criou o universo DC na tela, né? Que ele, inclusive, ele criou uma série, um estilo chamado Dark Deco, né? Que misturava aquela aura de filme noir com Art Deco, que é o do estilo do Bruce Timm, né? Tem, aí começa uma das influências do Bruce Timm, que era justamente o desenho dos irmãos Fleischer lá no final, no começo dos anos 40, né? Que toda a estética visual dos cenários, principalmente, era usando esse estilo, né, de Art Deco pros prédios, pros carros e tal. Era uma coisa meio retrô, né? É, ele tem esse apelo retrô, assim, muito forte, sabe? No Batman é ainda mais característico por causa ainda dessa ambientação noir que ele faz. A questão dos dirigíveis, né, da polícia, os carros, né, tem aquelas capotas arredondadas de carro antigo da década de 30 e tal. Até o uniforme da polícia, aquele uniforme com os botões de um lado, assim. Sim, isso, ele exatamente. Ele é bem clássico, né? Ele evoca bastante o clima daquela época dos desenhos dos Fleischer, né, cara? E pro exatamente. Batman casou muito bem, né, cara? Até porque, como a gente já comentou lá no podcast do Superman, o clima dos irmãos Fleischer era um negócio mais dark, né? Mais sombrio e tal. Pro Batman, assim, tava esperando o Batman chegar, né, praticamente, né, tava tudo pronto. E tem um detalhe que esse Batman da primeira Animated Series, ele é um Batman bem menos tecnológico do que a gente estaria acostumado, né. Não é aquele Batman cheio de gadgets que ficou consagrado até, mesmo nos filmes do Tim Burton, desde a série do Adam West, né, ele é um Batman mais cru, assim, ele luta, ele tem... Praticamente ele usa os batarangues, né, e a bate-corda, né, o lançador de cabo. É um Batman mais detetive, né, vamos dizer assim. É mais a pegada do filme noir mesmo, né? De você ter um mistério, crime. E aí a gente tem que dar também. A gente falou muito aí do Bruce Timm, mas a gente tem que dar também palmas pro Paul Dini, né, cara? Que era o roteirista-chefe. Muita história boa, cara. E assim, muita história inteligente, assim, que pra todas as idades, claro, mas não deixava nenhum tema escapar, né? Ele falava de traição, falava de crime. Fora que muitas caracterizações dos personagens se tornaram a base que os quadrinhos depois vieram adotar, né? Não, cara, os vilões dessa série, cara, todos eles, cara, sem exceção, eram assustadores. Todos. Entendeu? Mesmo o Coringa era um pouco mais cômico, mas ele mostrava que ele era ameaçador. Até personagens como, por exemplo, Charada, Chapeleiro, personagens que eram galhofa do baixo. Eles tinham personalidade, eles tinham um estilo próprio. Ele deu uma identidade pra a galeria de vilões do Batman, sabe? Não que não tivessem os quadrinhos, mas a gente não tinha visto isso na TV ainda, sabe? E tinha uma outra coisa legal, que os episódios onde não tinha vilões clássicos do Batman também eram legais, porque eram episódios de histórias de crime, assim, às vezes de tragédia pessoal, de um, sei lá, tinha muita questão da máfia. Se você pega a primeira temporada do desenho, eu tô fazendo uma maratona aqui, tô começando a assistir tudo de novo, e você vê isso, é bem balanceado, sabe? Você tem alguns episódios, por exemplo, em duas partes da Mulher-Gato, um outro em duas do Senhor Frio, dois episódios com o Coringa, mas entre eles tem episódios com tragédias, assim, com crimes bem banais, vamos dizer assim, mas com aquele tempero de super-herói e tal, com o Batman intervindo, coisas com a máfia. Então é bem legal isso aí, né? Fora tudo aquilo que ele acrescentou à mitologia do Batman, né, cara? Eu acho que o exemplo mais gritante é a Arlequina, né? That's a real gangster, huh, Mr. J? Exatamente, nasce... hoje em dia é xodó dos nerds, né? É, exato. A Arlequina, ela nasceu num desenho, no desenho do Batman, né, como uma assistente, mas mesmo dentro do desenho, o pessoal viu que ela tinha muito carisma, era muito, muito legal de se trabalhar, o visual muito marcante. Inclusive, o episódio Mad Love, né, que é o Louco Amor, que é a origem da Arlequina, concorreu ao Emmy. Muitas vezes, o episódio, ele não tinha como foco narrativo o Batman, né? O Batman era um detalhe, né, cara? É, muitos episódios mostravam, às vezes era uma criança que encontrava o Batman já ferido, né? Aí ia recapitulando a história. Muitas vezes era um vilão, os vilões eram muito interessantes, cara. Eu lembro do episódio... A Era Venenosa, o Senhor Frio, sabe? Eu lembro do episódio muito bacana do mecânico do Batmóvel, cara. Que os caras descobriam que o mecânico onde o Batman levava o carro, cara. E assim, parece uma premissa besta, só que a história era tão bem contada, você se envolvia tanto com o personagem, que o fato de o Batman estar ali era só um detalhe. Às vezes ele aparecia 2-3 minutos do seriado, do episódio e ponto. Não, e era uma série muito autocontida, né, cara? Depois Sim. O próprio Bruce Timm acaba tendo que quebrar isso e faz bem isso, né? Mas até ali, antes de começar a série do Superman, era o universo do Batman, sabe? E criou uma coisa melhor até que eu acho que muita coisa estava saindo do Batman na época, né? A gente tem que lembrar que essa época aí é a época da Batmania, né, cara? Durante esses anos você ainda não tinha a Queda do Morcego, mas tava meio personagem desgastado. Isso, já tá. A Queda do Morcego começa em 92. É, então, começou junto, né? É a mesma época. E tem uma outra coisa bacana da série, a gente tava falando do Tim Burton, né? Tem a questão da trilha sonora, que é quase a mesma da trilha sonora do Danny Elfman pro Batman e pro Batman Retorno, né? É a trilha principal, levemente, né? Levemente adaptada. Uhum. É, a trilha principal, né? Que, pô, isso aí virou praticamente... se identificou tanto com o Batman que ela é quase tão relacionada ao Batman quanto a trilha do John Williams pro Super-Homem, sabe? Quando você pensa em trilha do Batman, música para o Batman, você lembra daquilo lá. Não, e não só a trilha principal, né, cara? A abertura do desenho que tinha, o tempo principal, era fantástico, mas toda a música do desenho, dos episódios, cara, toda a parte de som, assim, era muito boa, cara. Tinha episódios que às vezes ficava minutos sem ter diálogo assim, só a música conduzindo, sabe? Cara, era um negócio sem precedentes. Aliás, até hoje, né? Mesmo hoje você não vê coisas com essa qualidade. Era uma série artística, né, cara? Era arte em movimento, cara. Era muito legal. E a abertura mostrava bem isso, né? Porque, na verdade, se você parar pra pensar, era meio que uma quebra de paradigma, porque até então, a maioria dos desenhos era o quê? Era aberturas coloridas, ação, aquelas coisas assim. E a abertura do Batman, você vê, é praticamente música, um clima pesado, você não vê quase rosto de ninguém. Nem vê o rosto do Batman. Silhuetas, né? É, e só no fim que você vê o Batman ali por um lapso de segundo no relâmpago, né? Então cria todo aquele clima já de cara, né, na abertura. E dava uma expectativa aquilo, né, cara? Eu me lembro. É, não tem como não se empolgar, né, cara? Essa foi uma série marcante pro Batman em vários sentidos. Você tem também, a gente falou da Arlequina, a gente tem também algumas coisas que mudaram bastante alguns personagens conhecidos. Por exemplo, o Senhor Frio, a versão mais clássica dele de ser, né, aquele cientista trágico, né, da história da mulher congelada, isso foi criado no desenho também, isso não existia antes. Antes ele era um cientista louco padrão, digamos assim, né? Capitão Frio do Batman, né? Um cara com uma arma de gelo, ponto. É, o visual clássico também do cara de barro é desse desenho também. O Rei Relógio, que era um personagem idiota, ficou legal, né? Ele tava sempre tentando matar o prefeito. E tinha um episódio que era fantástico. Bom, se a gente falar dos episódios, não vamos fazer um podcast só disso. Mas tinha um episódio que era fantástico, cara, que eu acho que era do Charada, que ele prende o Comissário Gordon e o Robin num labirinto, coisa isso, assim, não é? Eu lembro dessa fase no jogo, cara, do Super NES. Cara, que episódio era legal. Sensacional, cara. Não, o primeiro episódio da série, muita gente não reconheceu que o primeiro episódio, porque não conta a origem, né? O primeiro episódio da série é com um morcego humano, cara. Exatamente. É um dos personagens mais difíceis de trabalhar com Batman, porque ele é um cara inocente, atormentado, sabe? E tinha uma outra coisa bacana também da série que eu queria comentar, é que pra ressaltar esse aspecto realista, pé no chão da história, você não tinha, por exemplo, como na maioria dos outros desenhos, os bandidos atirando com arminha laser. Sabe? Era tudo bala de verdade, era metralhadora e tal. Era bala, era, não acertava era ninguém, né? Você não tinha muito sangue e nunca, tal, mas... Não era tipo, as armas modernas, é. Como a gente falou, era muito estilizado pros anos 30, anos 50 ali, né? Tipo, uma coisa mais clássica, exato, né? Tinha aquelas Tommy Gun, né? Pensa naqueles filmes dos Intocáveis, né? Sim. A maioria deles tá usando chapéu. Inclusive, a versão do Batman desse desenho é muito baseada na máfia, né? Ele é muito baseado também no Batman do filme, né, do filme do Tim Burton. Os principais antagonistas deles eram a máfia, né? Tinha os vilões, mas ele tinha muitos episódios em que ele enfrentava, era o Rupert Thorne, como é que era? Que era o mafioso ali, que depois até no gibi se usava uma figura parecida com ele na figura do Máscara Negra, né? Aliás, se você pagar pau pro Christopher Nolan, que ele transformou o Duas Caras num personagem trágico... Mostrou o Harvey Dent primeiro, etc, etc, você tem que bater palma, na verdade, pra esse desenho. Foi a primeira vez que, assim, o Duas Caras, a origem dele é lá pro final da primeira temporada, se não me engano. Sim, você começa a gostar do Harvey Dent. Não, nem pro final, mas pro meio, assim. É bem no meio, assim, não é no começo, ele começa como Harvey Dent e tal. Inclusive, o Harvey Dent é bem a primeira aparição da Era Venenosa, ele é um dos personagens principais ali, envolvido. Em todos eles, assim, é muito humano, né? Eu acredito que não seja nem realista, né? Ele é bem pé no chão em relação a essas coisas, né? Ele é bem humanista. Até o Coringa, né, cara? Tem momentos que não se identifica, mas tem momentos que você quase entende, assim, o Coringa, né? É muito bacana porque o traço é bem característico. Ele dá aquele sorriso maluco dele, aí ele inverte o sorriso, né? Ele vira a boca e você vê que ele tá furioso, ou que ele tá pensativo. Cara, esse desenho tem uma profundidade que, na boa, dá pra fazer um episódio do Quadrincast pra cada temporada, cara. E dizem que teve um spin-off que é o melhor filme do Batman de todos, né? Que seria A Máscara do Fantasma. Ah, é verdade. O Animated Series, ele gerou, né, três longas, né? Que era o Máscara do Fantasma, que é sensacional. Batman e o Senhor Frio, né? Abaixo de Zero lá. Não lembro como é que foi traduzido no Brasil. Abaixo de Zero. E o Mistério da Mulher Morcego, que já é mais fraquinho. Que já é na fase Gotham Knights, né? Que a gente vai falar depois. Isso, é, exatamente. Mas o Máscara do Fantasma é fenomenal, assim. Não, ele tem aquele personagem, né, ceifador, né, cara? Que é um personagem da Morte em Família, quem não... Da Morte em Família, não. Do ano 2. É, do ano 2, exatamente. Do ano 2. É quando eu li essa história, ela saiu junto aqui pela Abril. Ele pega muito daquele ceifador do ano 2, pega um pouco de Azrael também, visualmente falando, né? E ele humaniza o Batman também, né? Esse desenho tem essa característica que ele consegue humanizar todos os personagens, inclusive o Batman, que é o menos humano de todos, né? Mas no desenho ele tá bem humano, né? É, ele falha muito, né? Tem vários momentos que ele se vê numa enrascada danada, né? É, ele não é nem de longe aquele... ele não é nem de longe aquele Batman invencível que a gente vê depois no Liga da Justiça. Ele apanha pra caramba, o tempo todo. E ele ainda tá muito ligado com a história dos pais dele, né? Ele ainda tem alguns traumas. Inclusive tem outro episódio também fantástico, que é com o Espantalho, que ele tá preso num sonho, cara, que ele tem que superar o trauma da morte do pai e da mãe. Cara, esse, na boa, eu vou ficar aqui até amanhã, eu vou até botar no mute aqui, senão eu vou atrapalhar o resto do cast. Queria falar também, né, da questão do trabalho de dublagem, né, porque, né, essa série, ela levou o Kevin Conroy, né, que é o dublador original do Batman, né, do desenho, quase estrelato, né, porque ele virou a voz, né, porque praticamente todas as animações da DC a partir dali foram com ele, né. Ele dubla até hoje, né. Ele dubla até hoje. We'll discuss this later. Em algum outro animação, assim, que às vezes tem uma diferença... Rigorosamente, Kevin Conroy, inclusive, ele dubla o Asilo Arkham, o Arkham City, tudo, mas é aquilo... Ele virou sinônimo mesmo do Batman, da voz do Batman, né? E o Luke Skywalker, né? Mark Hamill, que dublou o Coringa, né? O legal é isso, ele descobriu um outro ramo, né? Um outro caminho pra carreira dele na dublagem, né? E, puta, foi memorável, assim. Isso também tem a questão da experiência, né? Mas ele faz com o Coringa um trabalho de atuação melhor do que as canastrices que ele fazia com o Luke Skywalker, né? Porque o papel do Luke Skywalker, se não fosse canastrão, não ia ter a mesma graça, né, cara? Só consigo lembrar do Noh, né? Com aquela cara torta, né, recém-operada de plástica. E o Mark Hamill dubla o Coringa até hoje também, né? Quem não... Quem viu o final de Arkham City nos créditos, né, cara? Aquele é o Mark Hamill, cara. Exatamente, legal. Ele faz o Coringa também nos jogos, né? Que é outra coisa absurda. Que também tem roteiro do Paul Dini, né? Não, sim, Paul Dini... já falou disso aí. É assim, pra mim, o que o Bruce Timm é no traço, o Paul Dini é no roteiro, cara. Porque ele consegue, assim, ser sintético... Ele consegue ir no básico do personagem e acrescentar uma profundidade pra ele. Sem fugir do básico, assim. Mas enquanto a gente tá na dublagem, cara, vamos destacar também que a dublagem brasileira tá de parabéns também, né, cara? Não, Marcos é sensacional. Principalmente a voz do Paco, né, a voz definitiva, sabe? É, você não dá pra levar a sério, né, os filmes, né, que não é o Marcos Seixas. Aquela voz fininha, assim, que parece o Lula falando. Não, é cavernosa mesmo, o cara manja. E ele mudava de Bruce Wayne pra Batman, né, cara? Aí o Christian Bale, coitado, não conseguiu fazer isso, né? Mas o Marcos Seixas. Marcos Seixas. Você via direitinho que a voz do Batman era uma, a voz do Bruce Wayne era outra. E era o mesmo cara, né? O trabalho de atuação, quando ele fazia o Bruce Wayne, era quase um garotão ingênuo, assim, sabe? Um Bruce Wayne meio apobado. Tinha uma leveza diferente. E era engraçado, eu tava reassistindo esses dias, em determinados momentos, quando o Batman tá numa posição fragilizada, quando ele tá, sei lá, a Era Venenosa atacou ele e tal, e, né, tá ali numa posição de alucinação, coisa assim, e ele faz a voz do Bruce Wayne. Então, é uma característica um pouco diferente do que a gente sempre entende como cânone do personagem, que, o Batman é a personalidade dominante, o Bruce Wayne... Não, no desenho, o Batman ainda é uma persona do Bruce Wayne. O Bruce Wayne, tanto que quando ele tá na caverna conversando com o Alfred, ele usa a voz de Bruce Wayne, mesmo vestido de Batman. Em muitas passagens do desenho, o Marcio Seixas faz isso, ele usa a voz o tom, né, o timbre de voz do Bruce Wayne, mesmo estando de Batman na caverna lá, conversando com o Alfred e tal. Isso, senhoras e senhores, é a dublagem sendo bem feita. Não é chamando o apresentador de sábado à tarde, não é chamando o comediante, né? Não é chamando o Leandro Hassum, entendeu? Não é chamando os caras do pânico. É dublador, cara, é profissional, o cara que sabe o que tá fazendo, gente. depois dessa série animada, que é a série animada clássica do Batman, tem uma virada no próprio estilo do Bruce Timm, na própria maneira como a DC começa a fazer animações. O que acontece, né, cara? Quando o Batman faz sucesso, isso aí abre um canal, né? Abre-se o universo de possibilidades. Quem é o primeiro cara que sempre aparece no universo de possibilidades depois do Batman? Superman Animated Series. E aí você tem uma mudança de estilo. Você sabe que ainda é o mesmo estilo, o mesmo traço, mas você tem um fator aí que entrou pra mexer nas estruturas, que é o famoso fator oriental, né? O Superman Animated Series, a produção dele começa a ser parte americana, mas também tem uma galera da Coreia junto, né? Por se não me falha a memória, são os mesmos caras, são o mesmo estúdio que fez uma animação aí que ninguém gosta, chamada Thundercats. Se não me falha a memória. Não, e você vê, tem essa questão também da logística, né? Da questão da viabilidade da produção, custos, essas coisas todas, né? Mas quando você tem uma equipe de qualidade trabalhando nisso, né? Você tem um material muito bom, né? E a série do Super-Homem, ela tem também as mesmas influências visuais do desenho dos irmãos Fleischer lá atrás, né? Também na questão dos cenários e tal. Mas ele já tem uma mudança bem significativa em relação ao tom, né? Superman já é um desenho mais aventuresco, né? Bem mais aventuresco, leve. E ele é puxado, né, pra ficção científica bastante, né, cara? Tanto que um dos principais vilões é Intergang e Darkseid, né, cara? Sim. Que é puro, né? Eles bebem muito da fonte do Quarto Mundo, né? Inclusive visualmente, né? E além de ser um desenho mais colorido, né? Normalmente a maioria das histórias se passam durante o dia. É que tem essa preocupação, né? Primeiro, de você criar um ambiente do Superman e não ser simplesmente o ambiente do Batman que o Superman tá nele, né? Exatamente. Pois o oposto acaba acontecendo. Você tem essa questão. Então assim, enquanto a Gotham parece estar sempre à noite, né, céu vermelho no máximo, Metrópolis parece estar sempre de dia, né, enquanto Gotham é fria, assustadora, Metrópolis é brilhante, é futurista, e você tem também o fato que é um ambiente pro Super-Homem, né, pro Superman, e ele, assim, ele é muito, as armas são mais modernas, não são aquelas armas clássicas dos anos 50, são armas... Não, mas aí volta o raio laser, né, cara? Não, mas o raio laser não volta, é bala ainda. É bala. Ah, é? É bala. Pô, não, mas as arminhas da Intergang soltavam um raio, cara. Não, mas aí que tá. Mas a trama Intergang é muito legal, porque eles, assim, a Intergang, ela usa armas de apocalipse, né? Ela faz tráfico de armas de apocalipse. Então até isso os caras conseguiram amarrar com um roteiro inteligente, né? Ponto alto do desenho é a invasão de Apocalipse à Terra, né? Que até o Darkseid, como gostam aqui, né? Até o Darkseid ele acaba... Que gosta, como diz o inglês correto, o nome dele é Darkseid, porra. Tá certo. O Darkseid, ele acaba... Como a história do Superman ela era mais leve, dá pra dizer que ela era um pouco mais infantil que a do Batman, assim, porque não era tão denso. Na verdade, não é bem por aí, cara. Você tem muitos episódios do Superman também, que assim, é uma série muito... Lógico, você vai comparar ela com o Batman Animated Series... Ela não tinha o mesmo tom, até porque o Batman veio primeiro, né? Muitas das regras que o Superman segue foi criado na série do Batman. É um seriado que tem a mesma pegada humanista. Você tem uma história que é o metalo com amnésia, que é encontrado por duas crianças numa ilha, que o metalo ele não lembra quem ele era, ele só lembra que ele odiava o Super-Homem. E ele tava com aquelas duas crianças, você sabia em algum momento que ia dar merda aquilo, né? E tinha essa pegada, né? Tinha o desenvolvimento dos personagens... secundários do Superman. É que o Superman não tem tantos quanto o Batman, né? Mas tinha trabalhar. Não, você tinha você tinha todo o galera do Planeta Diário, os pais do Superman estavam lá muito bem caracterizados. Pra mim é a versão de Krypton melhor, né? É a melhor origem do Superman de retratado nas telas, né? Sim, de longe, cara, de longe. O primeiro episódio que é duplo, se eu não me engano, que conta a origem dele. E fora que é o seguinte, né, o Superman ele abre um espaço que a série do Batman tinha, mas tinha muito pouco, que era outros personagens aparecerem também, né? Exatamente. Aí você tem o plano maquiavélico, né? Exato. Né, maquiavélico, modo de falar, né? Mas era o plano do Bruce Timm de dar um passo maior, né? E aí ele começou ali a plantar sementes do universo DC, né? Começou a ter participação de vários heróis, da DC, né, ali. É, a gente tem, teve a gente... episódios com Lanterna, teve participação do Lobo num episódio. Então, do Lobo assim, é clássico, do Flash também, é, né? É, eram adaptações de histórias clássicas que envolviam o Super-Homem e esse personagem. Por exemplo, o Lobo tem aquela clássica cena do Lobo bebaço saindo na mão com o Superman suando e o Lobo chapado brigando com ele, entendeu? Querendo levar o Super-Homem pro zoológico interplanetário. Ah, quando o Flash aparece é pra fazer aquela corrida, né? A clássica corrida. A clássica corrida, entendeu? E é o Flash, o Wally West, tá, gente? O Lanterna Verde, a origem do Lanterna Verde, na época, para desespero do Leandro Laurentino, era o Kyle Rayner, né, cara? É verdade. Antes do Joe Sturt era o Kyle Rayner, cara. É, cara. É. Depois eles limam o Kyle Rayner, nunca mais falando. Não, depois ele mostra por que aparece o Joe Sturt. Que o Kyle Rayner tava treinando em Oa. Ele aparece depois. Lá na Liga? Não me lembro. É, aparece lá na Liga. E sim, né, cara? E você tinha também o Darkseid, né? Voltando como vilão do Superman, né? Como a gente falou, a série faz um tributo ao Quarto Mundo, do Jack Kirby. Inclusive, o Dan Turpin, que é um personagem criado pelo Jack Kirby pro Quarto Mundo, era visualmente o Jack Kirby. E ele era um personagem recorrente no Superman Animated, né? Ele era da UCE, Unidade de Crimes Especiais. Que também foi criada, uma coisa que é criada no desenho que foi pros quadrinhos depois. A Meg Sawyer também vem nos desenhos, né? Que era da UCE também. Isso. Não, a Meg Sawyer não. A Meg não? Sawyer, se não me engano, ela é a criação do Dan Jurgens. Da DC. Um pouco antes disso. E aí ela foi usada. Eu tinha a impressão que era o mesmo caso da René Montoya. Não, né, No Animated Series, a René Montoya foi criada no desenho e passou pros quadrinhos. A gente não falou, além da Arlequina. A gente não falou disso. Curiosamente, né? As duas depois se revelam lésbicas, né, cara? Juntas, né? A mesma série, inclusive. Nada a ver, só um paralelo. Tinha uma pegada bem erótica, assim, porque a Arlequina vira parceira da Era Venenosa, né? Tinha uma pegada bem... Nunca ficava muito bem esclarecido qual era das duas. A Arlequina era maluca, né, cara? Acho que ela se passasse, sei lá, um cachorro, ela... Oh my God! A Arlequina topava todas, cara. Pra alegria dos nerds. E aí você tinha, assim, diversas adaptações, né, do Superman. Inclusive, um episódio dessa série do Superman foi dedicado ao Jack Kirby por conta que era o episódio que o Darkseid matava o Dan Turpin, né? Que dava um ponto trágico. Esse Super-Homem, essa versão do Superman, ela era bem diferente do que a gente... tá habituado com o ícone, né? Lembra muito o Superman do filme do Man of Steel, que era um Super-Homem que, assim, falava extremamente necessário. Ele é caladão, assim. Esse episódio é meio que um ponto de virada na série, assim, né? A série começa a pegar um tom mais sério, mais sombrio. Mas eu acho que uma coisa interessante falar desse Superman é que ele era um Superman bem mais falível, né? Ele tinha um nível de poder bem menor. É, como o Batman foi evoluindo no decorrer das séries, né? Inclusive, um episódio, você tem os melhores do mundo, né? Que é o encontro do Batman com o Superman. Ah, eu ia falar nisso, né? Não é qualquer Batman, né? Tem exato. Um detalhe, esse episódio é melhores do mundo aí. E você tem aí... o Superman também vai evoluindo, né? Tanto que, quando no começo da Liga da Justiça, a Liga da Justiça sai diretamente de um episódio do Super-Homem, né? Que é os episódios finais, que ele é dominado pelo Darkseid, né? Que ele faz um monte de atrocidades pelo mundo e a série acaba com ele se deparando com as consequências dos atos dele, né? Não, mas a Liga não começa assim, cara. O final... O Super-Homem da Liga, ele é bem sofrido, assim, no começo. Ah, não, depois eles desencanam. Depois eles desencanam disso, mas toda vez que aparece o Darkseid, ele sobe nas tamancas, né? Antes de chegar na Liga, né, tem esse episódio que o Facas mencionou, que é um episódio duplo, dos melhores do mundo. Triplo. É triplo, né? Triplo. Que o Lex se alia ao Coringa e aí o Superman tem que se aliar a quem? Ao Batman. Só que aí já não é o mesmo Batman da Animated Series. Como o Superman tinha uma outra pegada, mais moderna, mais da aventura, mais próxima dos quadrinhos, até, por assim dizer, esse Batman que aparece, ele já é bem diferente, pelo menos o Bruce Wayne, né? Do Batman da primeira Animated Series. O Batman também é bem diferente, porque é um Batman mais, assim... Já é mais tecnológico. Ele é mais esguio, uniforme. Mais caladão, né? É, o uniforme dele reflete parece o primeiro uniforme do Batman, aquela elipse amarela some. Aliás, o melhor uniforme do Batman até hoje. E é muito legal a forma como eles se encontram, né? Porque a primeira Cara, isso é muito óbvio, né? Uma coisa que ninguém nunca tinha mostrado. O Batman vai pra cima do Superman tentar se impor, né? O Superman joga ele de lado. Primeira coisa que ele faz, visão de raio-x, já sabe quem é. O Batman fica puto, fala assim, você olhou? E no final do episódio, né? Passa 5 minutos, o Superman vai dormir e ele pega, tem um rastreador. Aí tá lá do outro lado, do outro lado da cidade, tá o Batman de binóculo, dando tchau pra ele, tipo... Essa cena é muito boa. E acaba a primeira parte do crossover, acaba assim, cara. Tinha essa rivalidade, né? E é muito legal esse cross, porque assim, você tem, né, as duas lutas preliminares, né, que é Arlequina versus a Mercy Graves, que era a ajudante do Lex, né? A motorista, que também foi criada pra série. Aí você tinha um conflito entre o Lex, Luthor e o Coringa. E aí depois você tinha o Batman e o Super-Homem, cara. Que era... Detalhe, né? O Batman foi pra cima da Lois Lane nesse... O Bruce Wayne vai pra finalizar com a Lois Lane. Vai pro abate, cara. Ela quase foi pra Gotham, cara. Porque ele já é um Bruce Wayne mais confiante, mais mega empresário, né? Ele já não é um Bruce Wayne... Ele já usava terno preto, né? Já usava terno preto e tinha olho azul. Tava usando lente. Mas é legal que essa versão do Batman, ela já é a versão que passa a ser usada... Oficial. Ela vira oficial dali pra frente, né? E ela é usada, né, na série que foi lançada ali na mesma época do Super-Homem, que é o New Adventures, né? O New Adventures, aí, novamente, se não me falha a minha memória, ele surge desse encontro do Superman com o Batman, porque... Sim, esse encontro é meio que o começo da série, é o piloto, assim. É, o piloto dessa nova versão do Batman. O que que acontece? Você tinha a Batman Animated Series até 96... Em 96, para-se a Batman Animated Series, começa Super-Homem. Desse episódio do World's Finest, que se não me engano são os primeiros da segunda temporada do Superman, aí você volta... Aí vira o The Batman Superman Hour, né? Dois shows em uma hora, né? Que isso era muito comum. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Pra desenho. Você tinha o novo Batman e o Superman atual. É, e o novo Batman, pra alegria dos fãs, que o grande diferencial dele é. Já era um Batman um pouco mais velho, né? Assim, mais experiente. Sim. Já era mais tecnológico, já tinha o Batplano, já. Quer dizer, o Batplano já aparecia no Animated Series também, mas já era uma coisa mais focada pra aventura também. E tinha o personagem favorito do nosso amigo ausente aqui, mas eu vou fazer a menção honrosa, que eu gosto dele também, que era o Asa Noturna, né, cara? Que o Dick Grayson, que era o Robin no Animated Series, ele fica mais velho, passa a usar o uniforme do Asa Noturna. Você tem a Batgirl, que também tem uma presença marcante na série. Ela é muito mais próxima do Batman, né, cara? Exato. Nessa série do que ela era na outra, né? Na outra ela era quase uma amadora. Nessa, ela é parte da equipe mesmo, assim. Ela é bem mais. Sim. Então, os quatro ali funcionam muito bem ali nessa essa dinâmica entre eles, assim, a família do Batman, né? Estão sempre ali em missões, em conjunto e tal, que já é uma coisa bem diferente. Tônica dessa série, que muita gente convenciona chamar da quarta e quinta temporada do Animated Series, né? Oficialmente não é, mas ela é, muita gente considera assim. Até pelo que... Pela forma que foi transmitida no Brasil e tal, né? Então você tem essa mudança, né? De visual, de dinâmica dos personagens e tal. É na mesma cronologia, mas é uma série completamente diferente, né? É basicamente se fosse um volume 2, né? Da série animada, né? E dessa série, a gente pode falar, pô, mas aí daí os caras vão passar pra Liga da Justiça. Muito pelo contrário, amiguinho. Depois de The New Batman Series, os organizadores, né, aí o Paul Dini e o Bruce Timm receberam a ajuda aí do Alan Burnett, também, que entrou, que era produtor também, e eles foram pro negócio completamente diferente. Quebraram as pernas de todo mundo. Eles quebraram as pernas de todo mundo, e assim, eu lembro da minha primeira reação quando eu vi o primeiro episódio dessa série, sabe aquele negócio, what the fuck, porra é essa? E assim, é pra mim hoje uma das minhas séries favoritas da história, né, de ação, que o Garavello pode falar muito bem qual que é. Batman Beyond, ou Batman do Futuro. Batman do Futuro. Cara, é tudo novo, tudo aqui, praticamente tudo aqui é criação dos caras, né? desde a identidade, pô, pegaram outro cara pra ser o Batman, não foi nenhum dos conhecidos, foi um personagem novo, que ele é desenvolvido, que ele é feito de uma maneira tão orgânica que, na boa, pra mim é a continuação do Batman do Nolan, por exemplo. Tanto que teve muita gente que cogitou isso, né, no final do Dark Knight Rises, que isso poderia ser um direcionamento pros filmes, é uma puta viagem, né, mas se cogita até se fazer um filme assim, né, se cogitou uma época de se fazer um filme de Batman do futuro, porque essa série ela é sensacional, e eu falo que ela quebrou as pernas, porque quando você via as primeiras imagens, você tinha a impressão, né, de, estão aranhizando o Batman, sabe? Vamos botar um moleque novo, naquela época, gosta de ficar falando. Naquela época tava saindo o Homem-Aranha 2099 aqui, né? E são duas bases muito parecidas, né? Porque a fase 2099 do Aranha e o Batman do futuro, eles lembram um pouco um outro, né? Porque são personagens novos em, digamos, mantos conhecidos. E, obviamente, o futuro. Mas, assim, entre os... Desculpa aí o Miguel O'Hara, que eu gosto muito. Mas, assim, a construção do cenário de Neo Gotham é tão bem feita que... Até hoje eu vejo palhaço na rua, acho que são os Jokers. É muito bacana, assim. Eles pegam umas coisas da mitologia do Batman e extrapolam pro futuro, que é realmente muito bom, assim, cara. E eu acho que o final da Liga da Justiça Sem Limites dá um pouco uma cagada nessa mitologia, mas o piloto da série é muito legal. O piloto da série é muito legal e é muito ousado, né, cara? Porque aparece o pai do Terry McGinnis sendo morto, né, cara? Então o Terry é aquele cara revoltado, ele quer saber de briga, ele quer vingança, né? É um personagem completamente diferente do Bruce Wayne, né, cara? Enquanto o Bruce Wayne é um cara extremamente disciplinado, treinou várias vezes, cara, o McGinnis é aquele revoltadinho do colégio, né? Que todo mundo conhece um, brigão. É que na série é mostrado que o próprio Bruce Wayne usou o uniforme que depois do McGinnis ficou conhecido, né? Que é aquele uniforme mais tecnológico. Aliás, o design daquele uniforme é foda, né, cara? É um uniforme fantástico, né, cara? Que uniforme bem feito. Eu faço muito esse paralelo com o Homem-Aranha porque ele lembra muito o uniforme negro do Aranha também, né? Porque ele é muito simples. Ele é muito simples, né, na concepção dele, né? É só o morcego e o resto tudo preto, né? Ele tem aquelas asas que lembram aquelas asinhas de teia do Aranha, né, de antigamente. Ele roubou, né, aquilo do Asa então, Noturna, cara. Tudo remete... Não, e assim, ele remete muito visualmente ao Homem-Aranha, né, até pelo Terry McGinnis não ser fortão, né? E tal. Mais esguio, mais magro, mais ágil. Mais falador e tal, exatamente. Tem uma outra relação, porque o Terry McGinnis ainda tem a mãe viva e o irmão. Então, ele tem a tia May dele, que ele tem que ficar ali o tempo todo se preocupando que não descubram tal, porque pode acontecer alguma coisa com eles e tal, né? Você ter o Bruce Wayne com aquele estilão dele, velhão, porra louca, né? Dele, ele tá até um cachorro, né, cara? Tem o Ace, cara. Ele tem o Ace, graças a Deus que não vira Baticão, né? O Bruce Wayne, que ele lembra muito o Bruce Wayne do Cavaleiro das Trevas, né? Carrancudo, mas assim, ele é muito safo, né? Ele é muito esperto, né? Ele continua sendo muito esperto, né? Então ele faz um trabalho completamente diferente, né? Ele vira o oráculo, ele é, né, o Alfred, cara? Ele é um oráculo com o Alfred. É sensacional a dinâmica dos dois, né? Uma dinâmica meio pai e filho, às vezes, né? E é legal que essa série, quando começou, eu me lembro, sempre fui fã da Animated, né? Quando eu chegava a Gotham Knights pra ver, eu achava sensacional Tim Drake, o Asa Noturna. Aí anunciaram o Batman Beyond, né? O Batman do futuro. Eu pensei, puta que merda, vamos mudar o Batman. Não vai ser o Bruce Wayne. Quando eu vi a série, cara, eu calei a minha boca. Tipo, eu achei legal eles terem continuado o Bruce Wayne. A Bárbara Gordon vira comissária de polícia, né, cara? Eles continuam mesmo a mitologia do Batman, sabe? Claro, dá um salto temporal grande, mas eles são fiéis, sabe? Sim, você tem uma série de acontecimentos que são sequências da série original, né? Você tem aí os Coringas, né? A Gangue Coringa, que é os descendentes do Coringa original. O Coringa tá desaparecido, aliás, tá morto, né? Tá morto. Você tem aí só a cabeça do Senhor Frio, né? Ah, isso é sensacional, cara. O melhor personagem dessa série é a cabeça do Senhor Frio, cara. Você tem o Ra's al Ghul no corpo da Talia, que bizarro, né? Tipo, e você tem uma porrada de vilões novos muito bons, assim. Você tem praticamente uma galeria inteira só do Batman do Futuro. Sim. A começar pelo principal vilão da série, que é o Blight, né? O Blight é inspirado no vilão clássico da DC, né? É, ele é baseado naquele, o Homem Corrosivo. É, e pô, aí você tem... Isso é um grande mérito, né? Você fazer mesclar, né, esses novos personagens que dão uma cara própria pra série, né? Ela não fica só ali de reciclar a ideia antiga, né? E você aproveita alguns personagens, alguns conceitos que se encaixam naquele universo cyberpunk que se criou, né? Quando o vilão clássico aparece, é assim, é um negócio fora do normal, né? É um evento, né, quando um vilão clássico aparece, né? Porque o Magnus, ele não tem a experiência do Bruce Wayne pra lidar com esses caras. Não, e uma coisa bacana, cara, é que essa série, ela usa essa ambientação cyberpunk, mas ela lida com temas muito atuais e muito pesados também, né, cara? Ela fala de drogas, ela fala de vingança, ela fala de corrupção, né, cara? É uma Gotham... Já começa pela entrada, né? Apatia. Corrupção. Apatia, é. A abertura da série é muito icônica também, né, cara? Apatia. Cobiça. Corrupção. Poder. Esperança. Batman do futuro. É, ele segue bem a linha das aberturas dos Animated, que são assim, bem... Cada uma tem a sua cara, né? A abertura dela, ela meio que manda o tom que você vai ter aí no decorrer da série, né? Sim, e outra coisa dessa série legal é que ela tem talvez o... Cara, tirando as outras animações fora dessa cronologia inaugurada pelo Timverse, né? Ela tem, acho que, o longa-metragem de animação mais... Dark, né? Mais dark, mais pesado de todos. Foi censurado, inclusive, né, cara? Sim. Saiu uma versão censurada e depois saiu a versão sem corte. O retorno do Coringa é assim, se você não tinha medo do Coringa ainda nos desenhos, esse desenho veio pra mostrar porque que você tem que ter medo dele. A cena mais chocante do desenho, vou dar spoiler, quem não viu, pula... Pô, o bagulho tem mais de 10 anos, velho. Não, mas quem não viu... Tomar spoiler, né? Velho, brincadeira. Quem não viu, pula 30 segundos. A parte mais chocante do desenho aparece o Robin, Tim Drake, que na Gotham Knights era uma criança, né, matando o Coringa, né, cara? Uma coisa que nenhum Batman fez. Depois de ter sido torturado e tudo. É, ele foi transformado numa versão infantil do Coringa, né, cara? É, cara. E ele, assim, com aquele sorriso estalado, né, chorando. Chorando porque matou o Coringa, né? Assim, porque tava traumatizado. É pesado. Esse é o evento que separa, né, os personagens da série principal, né? O Asa Noturna, a Bárbara... Aí o Tim se revolta com o Bruce, né? Em nenhum momento da Batman Beyond é contado. Esse longa-metragem vem alguns anos depois, né? Uhum. O Bruce, eu não me lembro se ele apaga a memória do Tim, eu não me lembro o que ele faz. Eu sei que o Tim tá vivendo uma vida normal, né? Não, ele passou por terapia, né? Na verdade, o que acontece é que o Bruce Wayne, ele passa a não ter mais parceiros, né? É, equivale mais ou menos nos quadrinhos àquela fase quando morreu o Jason Todd, né? Isso aí. Então o Bruce, ele faz isso no definitivo, ele afastou, por isso que a Bárbara entrou na polícia, o Asa Noturna se afastou de vez, e o Tim Drake foi fazer tratamento e virou uma pessoa normal, né, aparentemente. Isso explica a grande dúvida dos fãs na época, né? Pô, por que que o Batman do Futuro não é nenhum dos parceiros do Batman, né? Sim. Por que que eles introduziram um novo personagem? E eu acho que foi uma explicação muito boa. Não só pela explicação, mas todo longa-metragem é bem feito, né, cara? Todo esse universo que a gente falou agora, a gente sempre fala da parte do estilo, né? Da parte gráfica, mas também do roteiro coeso, né? Sim. Do roteiro coeso, o roteiro em cima. Então, assim, são histórias que hoje eu tava revendo isso aí. Tava revendo, inclusive, Batman do Futuro. O roteiro é muito bom, cara. É verdade. A história é legal. Os personagens são cativantes, então vale muito a pena a gente... E foi uma virada de mesa sensacional, né, cara? Sim. Os caras tiveram um colhão de introduzir um personagem novo, um público novo, mais jovem, né? Mas mesmo assim, nem por isso mais infantil. Cara, foi uma puta ideia do Bruce Timm, do pessoal da Warner na época. O que eu achei mais interessante é que, na verdade, eles tiveram toda a liberdade de criar um novo, vamos dizer assim, uma nova situação, né, já que se passaram no futuro, mas conseguiram trazer muito da mitologia do Batman e mesmo assim, sem ter que apelar pra tipo, não, vamos fazer um novo Coringa, um novo Senhor Frio, um novo Charada. Sim, não, eles... Não foi um reboot, né? Exatamente, eles só pegaram, tipo, nesse futuro o Coringa influenciou de uma certa forma, o Batman influenciou de outro, o Pinguim deve ter influenciado de outro. Então, se vê que eles não pegaram o caminho mais fácil, que é, vamos fazer o Batman do futuro enfrentando o Coringa 2099. Isso, exatamente. Essas coisas assim. E tem a Liga do Futuro, né? Que sim, isso, aparece a Liga também. Do Futuro, que também. Um plot muito bacana. É uma semente que eles colocam ali. Já pensando. Mas assim, isso tudo culmina na Liga da Justiça, né? Não adianta nem fazer mistério. Entre Batman do Futuro e a Liga da Justiça, existem dois desenhos que aí sim os caras foram ousados. Dois spin-offs, sim. Dois spin-offs que os caras aí foram ousados mesmo. Primeiro é o Static Shock, né? Que aqui ficou conhecido como... Super Shock. Super Shock, cara. Acho que até hoje passa, né, cara? Até hoje repete algum SBT da vida aí, cara. Super Shock, cara, é um personagem completamente obscuro. De uma editora chamada Milestone. O mote deles é o Dwayne McDuff. Personagens negros, né? Só personagens negros, né? O Dwayne McDuff criou, que depois virou roteirista, né? De tudo isso. Acabou desenvolvendo a série do Static Shock, do Super Shock, que era um personagem menor desse universo, menor que a DC tinha comprado. Só que a série era muito legal. Era uma releitura, cara, do Raio Negro, né? Porque tinha poderes elétricos também. É assim, um personagem negro. Só, né, que ele era mais gangsta. Ele é mais gangsta, mais modernoso, tá? Era moleque e tal. E o visual dele, ele já era muito diferente da versão original dele dos quadrinhos, né? E era muito... Era assim, confesso que eu vi pouco, mas o que eu vi me agradou bastante, assim. Tipo, era muito divertido. Cara, ele tinha temáticas bem do segmento negro. Claro, negro, ser negro no Brasil e ser negro nos Estados Unidos são coisas diferentes, né? Mas ele também, ele ia de abordar a questão de drogas, questão de gangues, né? Ele tinha uma temática bem relevante até. Era um desenho legal, cara. Ele era mais leve, assim, era um traço mais leve. Não seguia muito o traço clássico do Bruce Timm, né? Ele lembrava, ele já era um traço mais de padrão, né? Das animações. E na verdade, se não fosse o crossover com o Batman Beyond, que mostra o Super Shock no futuro, né? Integrando a Liga. Não, esse episódio aí é da Liga da Justiça já. O que o... Não é da Liga, cara. Não, é da Liga. É da Liga. O que ele faz crossover é um com a Liga do Presente, inclusive. Tem um crossover com a Liga do Presente, com o Batman sozinho e com o Super-Homem sozinho. Ah, é verdade. Ele tem três crossovers, assim, que é o que conecta ele. É que ele ficava em outra cidade, então não apareceu. Isso já na segunda temporada, porque a primeira temporada ela já era bem autocontida naquele universo dele ali. Sim. Né? E depois que foi resolvido que ele teria uma integração e que o desenho do Super Shock faria parte do DC Universe Animated e tal. Né? É uma jogada de marketing também, né? Foi uma coisa resolvida depois, né? Por isso que o estilo de traço também não é similar, né? E da primeira pra segunda temporada tem uma mudança, inclusive, no personagem principal, né? No uniforme e o traço. Sim, eles mudam a temática. Muda-se a temática. Ele ganha um sidekick, né? É, o Gear. Muda, tem coisas importantes que mudam. Esse desenho fez tanto sucesso que o Super Shock ele acabou sendo integrado mais no universo DC dos quadrinhos, né? Inclusive ele chegou a integrar os Novos Titãs, por causa desse desenho. Ele ganhou a série própria agora nos Novos 52, foi cancelado, é bem verdade. Mas era muito calcado na série animada. Sim, era. Tanto que saiu aqui como Super Shock aqui no Brasil, né? Sim. Saiu, acho que um encadernado aqui no Brasil só. Mas talvez mais ousado que esse, mas não tanto com tanto sucesso, foi um spin-off, inclusive, do Batman do Futuro, que era o Projeto Zeta. Esse era legal. Exato. Projeto Zeta era aquele projeto clássico, né, do robô, inteligência artificial, que ganha inteligência própria, né, criado pra ser um assassino, mas que só quer viver uma vida normal, que foge enquanto uma garotinha irritante e eles são fugitivos, né? E o diferencial do robô é que ele poderia se disfarçar como qualquer pessoa, né? Ele tinha um modo de camuflagem lá que ele conseguia assumir a aparência de qualquer pessoa. Tipo a Mística, assim. Eu lembro que ele lembrava muito o Exterminador do Futuro, assim, né? E legal que o visual dele robótico é muito desse Dark Deco do Bruce Timm, né? Muito nesse estilo. Também era uma das poucas coisas que lembravam, né? Era um desenho que se passava no futuro também. Ele era contemporâneo do Batman do Futuro. Isso aí também acho que inventaram depois, cara. Não, ele, na segunda temporada o Batman faz um crossover com ele. Sim, por isso aí que tem conecta. Tem um episódio do Terry McGinnis no Projeto Zeta e tem um episódio do Zeta no Batman Beyond. Se não me engano, ele sai desse episódio. A série dele sai desse episódio do Batman Beyond. Porque eu acho que quando o Terry McGinnis aparece na série do Zeta, ele refere que eles já se conheciam. Série que é mais clichêzona, né? Apesar de ser uma criação original, eles começaram a meio que fugir Estavam atendendo todos os públicos, né, cara? Ela é uma série mais tradicional, de animação, mais autocontida, tinha histórias mais padrão, assim, sabe? Estavam expandindo os horizontes. Não chegou a integrar o universo DC, o Zeta, né? Eu acho que não tem nenhuma menção dele, pelo menos não que tenha ficado conhecido. Ele é considerado parte do universo, justamente por causa desse crossover com o Batman Beyond, mas ele também não se tornou tão popular assim. Mas nos quadrinhos também nunca apareceu. É, pelo menos até agora não, né? Agora com a série do Batman do Futuro rolando aí em canais digitais, pode ser que apareça aí. É, não, mas a série do Batman do Futuro tem há tempos, né? Que ela já foi cancelada e relançada várias vezes. É, agora é só digital. Só digital junto com a série da Liga, né? Isso, e a série do Super-Homem. E a série do Superman Beyond também. É isso aí. Eu acho que nessa hora do Projeto Zeta, os caras falam assim, vamos parar de brincar e vamos fazer a coisa séria? É, não, vamos fazer o que o público quer, né? Vamos, a porra ficou séria. Né? Quando a porra fica séria. Quando a porra fica séria. Aí a porra ficou séria, aí tem que ter música. Sobe a música aí. Porra, fica séria, você chama a Liga da Justiça, mano. A entrada já é épica, né, cara? Cara, eu vou ser bem simplista definindo o desenho da Liga da Justiça, aí considerando as duas fases, tá? E deixando o Animated Series do Batman hors concours, fora da corrida. É simplesmente o melhor desenho seriado já feito, cara. As duas séries da Liga da Justiça, ou Liga da Justiça e Liga da Justiça Unlimited, é a melhor coisa que eu já vi em animação na TV. Ele já começa diferente em formato, né? Porque todos os episódios eram duplos. Da primeira fase, que é até a terceira temporada, né? Isso, até as duas primeiras temporadas, né? Sim. Que a segunda temporada, se não me engano, foi dividida em duas partes. Eles são todos episódios duplos. Então você tinha uma história maior, né? E adaptava histórias clássicas da DC, você, né? Tinha os arcos, né? Exato. Isso. Em alguns casos até eram episódios triplos, né? Principalmente na primeira temporada, o primeiro episódio da Liga é um episódio triplo, né? O desenho da Liga, ele começa a pegar emprestado muito os formatos dos seriados live action, né? É por isso que eu falo, quando a porra fica séria mesmo, assim, tipo, o seriado da Liga era levado como se fosse um seriado de televisão com atores, assim, normal, um seriado normal, só que era animado, e você tinha aí, tipo, personagens difíceis, né? Você tem a primeira vez aí aparecendo o Caçador de Marte, que era desconhecido, grande público. Desconhecido do grande público, né? Você tem aí a Mulher Gavião, John Stewart, né, cara? E o John Stewart. John Stewart, que foi escolhido exclusivamente por ser negro, né? A princípio, né, ele foi escolhido por ser um personagem negro pra ter uma variedade étnica, né, na liga. Ele entrou pela cota, ficou pelo mérito, né, cara? Exato. Exatamente. É, da mesma forma que a Mulher Gavião entrou pela cota... É o mesmo caso da Mulher Gavião. É, que entrou pela cota e ficou pelo mérito, né, cara? Porque tinha que ter mais uma mulher, né? Só tinha Mulher Maravilha. Mas eram personagens foda, cara. Os dois eram muito foda. E eles têm uma história com os dois, né? Assim, eles são muito bem desenvolvidos, né? Sim. Não, é muito legal. Inclusive o John Stewart, eu lembro até hoje, no lançamento do Lanterna Verde, que tinha gente revoltada porque o Lanterna Verde era branco. Que era um dos poucos personagens legais negros que os caras tinham adaptado pra ser branco. É a geração leite com pera, né? Não, mas é assim, cara, é o herói da geração, da época do desenho da Liga de Justiça, era o John Stewart, entendeu? Assim como o herói da nossa geração, um pouco mais nova, é o Wally West, não é o Barry Allen, que inclusive... No desenho da Liga, o Flash é o Wally West, né? Sim, o auge do Wally West, não tinha nem por que não ser ele, né, cara? Não, e ele tá bem, né, cara? Ele é o alívio cômico da série, né? Ele cria uma dinâmica bem interessante com o Lanterna Verde, inclusive. O Lanterna Verde todo serião, né? E o Flash completamente aloprado. E, cara, esse seriado, ele adapta muito bem várias histórias clássicas, né, cara? Vários vilões... Eu acho que o segundo arco, depois dos três primeiros episódios, que é uma invasão alienígena, né? Que, aliás, também é a melhor reunião da Liga de todos os tempos. Foda pra caramba esses episódios que é da invasão. Eu acho que o segundo já é o homem que tinha de tudo, né? O homem que tem tudo, ele é da Liga da Justiça Limitada. Ah, é verdade, é o início da Liga da Justiça Limitada. É. Cara, eu destaco aqui, além do episódio de início, eu destaco o The Savage Time, que é aqueles voltam no tempo, o Vandal Savage tinha ganho a Segunda Guerra Mundial, né, com os nazistas. É, aparece uma porrada de personagem da Segunda Guerra, né, cara? Eu destaco também o Star Crossed, né, cara? Eu não lembro como é que ficou aqui, escrito nas estrelas. Escrito nas estrelas. Que era que a invasão Tanagariana. Eu acho que é o final da primeira ou da segunda temporada. Final da segunda temporada. Eu ganhei, inclusive, esse Stars Crossed do Ricardo, num dos últimos Amigos Secretos que teve da quadrinha, cara. É muito legal, cara. Eu tenho esse DVD. O cara não me deu esse DVD, cara. É muito foda, cara. E é legal que ele faz tu te importar com os restolhos da DC, né, cara? Que parece aquele pistoleiro. É pistoleiro ou é pistoleiro escarlate? Como é que é o nome dele? É um que usa uma bandana escarlate. O Vingador Escarlate. Parece vários outros personagens menores da Liga. E eles estão na resistência. E a Liga mesmo tá na mira do Tanagariano. Não, né? A Liga mesmo, eles estão quebrados, né? Porque eles estão na mansão Wayne, né? Eles têm que, tipo, um falar a identidade pro outro e tal. Sim, que é a primeira vez que aparece o rosto, inclusive, de muitos ali, né? O Ash não tinha tirado a máscara até então. É a primeira vez que o Batman tira a máscara também no seriado. Muito legal. Muito bom mesmo, assim. Não, você tinha vários arcos ali. É, você tem o arco do Jon Stewart, né, do julgamento lá, do planeta, né, que ele explode lá. Tem o arco com o Félix Fausto. Tem várias fases interessantes ali da história da Liga que eles vão adaptando, né, e muito bem adaptando. Um seriado que é tão grande, que assim, tem muita coisa pra gente falar, né. Tem um episódio, eu acho que da primeira temporada... Que é muito legal, que é o Kids Game, né? Brincadeira de criança. Que é a versão infantil deles. Ou tô confundindo? Tá, você já tá na Liga da Justiça Limitada. Puta que merda, eu tô sempre na de Liga. De novo, da... Cara, você tem também o mundo melhor, né? Que é os Lordes da Justiça, né? Sim. Que seria, ah, esse é o cara. Que seria esse é baseado no Sindicato do Crime, né? E depois virou, mais pra frente, o Crime nas Osterras, né? O Animação. Isso. E também o Terror Além, né, cara? A Liga da Justiça emulando os defensores, né? Que é com o Senhor Destino, Aquaman, Salomão Grande e a Hot Girl, né? Que eles emulam os defensores clássicos, né? Os defensores da Marvel. A primeira fase da Liga da Justiça eu acho muito legal, mas ela fica centrada no set, né? É, mas tem que ser, né, cara? Tem que desenvolver o set. Mas aí, cara, quando termina o Starcrossed, que foi um puto episódio, todo mundo fica, bom, não tem mais como melhorar, né? Não tem como ser maior que isso. Aí os caras anunciam Liga da Justiça Sem Limites, cara. Em que eles prometeram e cumpriram, que eles iam botar quase todos os heróis que você gosta de DC na Liga, cara. Quando eu vi as primeiras imagens, assim, com aquela reunião de heróis... Não, tem que entender que a gente tá vindo numa época que... Você torcia pra um personagem favorito seu aparecer em algum lugar, né, cara? Não é que nem hoje que... Acabaram de anunciar o seriado do Flash, né? Sim. Assim, pipoca, super-herói pipoca pra todos os lados. A gente tava falando de uma época, cara, que você tinha que torcer muito pra ter alguma coisa do Batman. É, exatamente, cara. E quando eu comecei a ver aquelas imagens de divulgação, cara, com todos aqueles heróis, eu digo, cara, eu não sei se isso vai prestar, vai ser muita história. Eu lembro que o primeiro episódio foi baseado na Supergirl, no Arqueiro Verde e no Capitão Átomo, cara. Sim. Eram umas combinações, assim... E ele vai todo assim, cara. E o Arqueiro Verde tá sensacional nessa série, né? Cara, o Questão aparece, cara. O Questão. Questão muito bom, né? Cara, o Questão protagoniza uma das melhores cenas da série. Que é ele assobiando. Ele vai invadir, mais pro fim da série, ele tá investigando a LexCorp. Daí ele assobiando, assim, sem boca, né? Tadadana. Aí ele tenta entrar no prédio. Ele passa um cartão lá que ele roubou do cara. O cartão não abre a porta do prédio. Aí ele continua subindo calmamente, daqui a pouco voa uma lixeira na vitrine, cara. Não funcionou o cartão, ele arrebenta a porta e entra calmamente, cara. O Questão, ele é sensacional, cara. A série da Liga da Justiça, ela, porra, fica tão séria que ela cria arco de história e começa a ter season finale. E todos os personagens, praticamente, no decorrer da série, têm alguma importância lá na frente. Né? Isso aí é uma mudança, de formato do Liga da Justiça Sem Limites pra primeira versão, que você tinha no Liga da Justiça, você tinha os arcos, né? Você tinha os arcos de 2, 3 episódios e tal. No Sem Limites, eles fazem um negócio mais complicado ainda, que é você ter histórias contidas em um episódio só, a história se resolve ali, o plot principal do episódio se resolve no próprio episódio, não tem continuação. Em 20 minutos, só né? Que, em 20 minutos. Só que se você acompanha a temporada como um todo, são várias pecinhas que vão se juntando num espectro final ali, numa gama do todo o plot da temporada, né? Então, tudo tem importância. E o season finale dessa primeira temporada do Liga dos Justiça Limites é fantástico, né, cara? O Lex Luthor dominado pelo Brainiac, né, cara? É muito bom, cara. Sim, e quem vence ele é o Flash, né, cara? É, não, cara, é muito legal. Eu destaco um episódio, que é o episódio do... Eu não lembro o nome do episódio. Episódio que aparece... Do Gladiador Dourado, cara. É a maior história jamais contada. The Greatest, isso, The Greatest Story Ever Told. Never Told, é. É muito legal, cara. Cara, porque ele salva o mundo várias vezes, ninguém acredita quem ele é, e fica chamando ele de Lanterna Verde ninguém sempre. Ninguém fica sabendo, cara. Ninguém fica sabendo, ninguém leva ele a sério. E não, fica cara, chamando é ele legal. De Lanterna Verde toda hora. Vocês têm problema? Eu nem verde sou. Cara, é muito legal. É assim, ó, o Mordru tá na Terra, tá? O Ajax, o Caçador de Marte, o líder, assim, de campo, né? É, ele é organizador, né? Do é, tanta exatamente. Gente... Ele é o Luiz Garavello da... É o suporte. Liga, é o suporte. Aí ele, cara, ele chama todo mundo, todos os reservas, ele chama a galera inteira, cara, pra lutar contra o Mordru. Aí aparece o Booster Gold, o Gladiador Dourado, né? Aí eu, fica aí controlando a multidão. Aí a batalha correndo lá e fala... Todo mundo pra lá, por favor, se mexendo com calma, sem... É sensacional, cara. E assim, esse seriado, ele dá a oportunidade de você ver várias coisas. Se na série do Super-Homem você já tinha visto Quarto Mundo, você já tinha visto a corrida dele com o Super-Homem com o Flash, Liga da Justiça Sem Limite te dá Superman versus Capitão Marvel, cara. Sim, sensacional. Entendeu? Tipo, você tem o episódio do Rapine Columba. Que é uma merda. Que é uma merda. Você nem assim salva esses dois, né? Você tem um episódio que o Batman, que a Mulher Maravilha é transformada num porco e o Batman, pra salvar ela, tem que cantar. Solidão. Solidão. Estou só, você nem tem noção. Solidão, o que eu faço com meu coração? E tem aquele episódio que é homenageia Super Amigos, né, também, que aparece o Ultimato, lembra? Os últimos, aqueles heróis lá que são cópia, né, dos esquecidos. Sim. Super Amigos. É, o Sombra Longa, né, que é o chefe Apache. O dragão. Tem um episódio muito legal também. Que é o samurai. Não sei como é que traduziram aqui, era o Juice, né, o Vulcão Negro, e os Super Gêmeos. E tem aquele episódio dos super-vilões se infiltrando no satélite da Liga, né, que é o Task Force X, o Força Tarefa X. É, Esquadrão Suicida, né. Esquadrão Suicida, cara. São os personagens do Esquadrão Suicida, inclusive. Sim, o Pistoleiro, não lembro os outros. Capitão Boomerang, Plastiche. E é legal que eles tiram... foco dos principais, né, da Liga da Justiça, e tu pensa, pô, mas não vai ser legal, eu quero ver o Batman, quero ver o Superman. Cara, vai ser muito legal, porque todos os personagens que estão ali estão bem retratados, cara. Todos os personagens que estão ali estão interessantes, sabe? Cara, eu posso falar sem medo, acho que você não tem episódio ruim, cara. Não tem. Eu, mesmo o Rapini Colombo, que é ruim, é legal, cara. É, cara, você tem Viagem no Tempo, você tem uma porrada de episódio, pô, parece Senhor Milagre, a Barda. Você tem Briga Arqueiro de Minas. Verde rouba a cena. E você tem também o porrada de episódio que adapta algumas histórias, né? Por exemplo, Para o Homem que Tem Tudo. Isso, sim. Legal. Não é, vamos, não confunda Para o Homem Ter Tudo, é Para o Homem que Tem Tudo. Não, e é legal que esse é um episódio de 22 minutos, né, cara? Só que ele adapta muito bem a história do humor, cara. Tem a famosa frase, né? O Kame contra o Mongol. É. Sim, não, sensacional. Uma porradaria épica, né? E, fala não, aí... e essa história melhora uma cena da história do Alan Moore, esse episódio, quando a Mulher Maravilha pergunta o que o Batman comprou de presente, porque essa história é o Superman tá de aniversário, e eles estão indo lá na Fortaleza da Solidão comemorar com ele, né? Uma coisa bem padrão, assim. E aí a Mulher Maravilha pergunta, aí, o que vai dar pra ele? Aí o Batman tira um maço de dinheiro, assim, cash. Que tem muito mais a ver com o Batman. Pós-crise, né? O Batman atual do que o Batman pré-crise da época que saiu a história, né? A gente tava falando, né? Eu tinha falado que todos os episódios eram contidos. Tem um único caso nas duas temporadas do Sem Limites em que em duas partes, que era Uma Vez Pelo Tempo. Que a Mulher Maravilha, o Batman e o Jon Stewart, eles perseguem o Cronos, né? E aí eles param no Velho Oeste. né? Sim, e aí aparece vários dos pistoleiros lá, tipo o Jonah Rex e tal, que eles precisam dar um jeito, né, de voltar e tal e prender o Cronos, né? Esse episódio é tão grande que, assim, aparece o Warhawk da Liga da Justiça do Futuro, o Batman Terry McGinnis mais velho, o Super Choque com quase 70 anos. Ah, e depois vão pro futuro, né? Isso, e pra alegria do Laurentino, o Hal Jordan, na única aparição dele como Lanterna Verde. Ninguém sentiu falta dele, né? Até agora, ninguém sentiu falta, cara. Não, e é legal de falar que na Liga da Justiça Sem Limites, a maioria, a grande maioria dos episódios, quem assina o roteiro é o Dwayne McDuff, né? Que a gente tinha falado do Super Choque, né? E ele assinou vários dos roteiros, sei lá, talvez 70% dos roteiros das duas temporadas é dele. É, cara, você tem muito roteiro, muitos roteiros da Liga da Justiça Sem Limites escrito por, inclusive, por roteiristas de quadrinhos. Sim. É, esse da Task Force X foi escrito pelo Darwin Cook, por exemplo. O episódio do Senhor... estilo parecido com o Bruce Timm, né, o desenho dele. Sim. O episódio do Senhor Milagre com a Barda, escrito por nem mais nem menos que o Jim Steranko. Olha só. Cara, o Warren Ellis escreveu o episódio que era o foco, era o Electron. Aquele da super moça, quando ela vai pro futuro com a Legião, é do Paul Dini também. Sim, do Paul Dini. É, o Little Pig é do Paul Dini, que o Batman canta. É o This Little Pig, esse porquinho. O JMD Matheus, mais conhecido pela Liga Engraçadinha, na Liga Internacional, ele também escreve uma boa penca de episódios, né? Aparece o Besouro Azul nessa série, né? O Ted Kord. Não, o Ted Kord, ele aparece no... O Ted Kord, nessa época, ele tava sobre um processo judicial. Ele aparece no Brave and the Bold. The Greatest Story Never Told era pra ser dos dois episódios. Sim, porque faria muito mais sentido, né? Era muito mais sentido ser os dois, né? E vai ser o episódio com o maior número de burrinhas pro Vitor, né? Só pra variar um pouco, né? Não, mas pra ele não ficar feio, descobri aqui que o Besouro Azul apareceu na revista da Liga da Justiça Sem Limites. Então... Olha aí, eu sabia, era isso que eu tava confundindo. mas na revista aparece uma porrada de personagem que não poderia aparecer, né? Não? Aparece a Poderosa, que no desenho eles adaptam como a Galatea, né? Sim. Que era a clone da Supergirl. Cara, e tem uma porrada de episódio, porque assim, se eu tenho uma coisa a falar sobre Liga da Justiça Sem Limites, assista. É, não, cara, é muito legal. E tem um detalhe da Liga da Justiça Sem Limites, que até o fim dessa primeira fase da Liga da Justiça Sem Limites, a primeira temporada, ela tem essa história maior e ela termina nesse clímax com os heróis tentando salvar a Terra. Aliás, tem um outro episódio que eu esqueci que é muito legal também, que eles contra o Amazo, cara. Sim, sim. Uma versão do Amazo fantástica, muito legal. É, o Lex Luthor era presidente, né, nessa fase também, cara. É, e aí na última temporada que encerra o DCU Animated, como a gente... da fase do Bruce Timm, né? Eles começaram a fazer episódios fechados mesmo, assim, homenageando os heróis clássicos da DC, né? Então tem os Falcões Negros, o episódio do Gavião Negro, é o Gavião Negro clássico, já não é o Tanagariano. Né? Sim. Tem vários episódios fechados, até em importância, tu não precisa nem assistir, assim, porque eles estão fora da história. Mas tu vê que aquilo é uma homenagem, né, cara? É muito legal. O último episódio de toda a temporada de Liga dos Inimigos é justamente um episódio que fecha o Batman Beyond, né, cara? É, cara, não é que eu não gosto, o episódio Na verdade, ele fecha, pelo menos o que tô vendo aqui na relação, ele fecha a primeira temporada da Liga da Segunda. Justiça. Segunda. Mas é o último episódio, cara. Ele é o último episódio de todos. Não. Ele é o último episódio de todos. Eu acho que ele é o último episódio de todos. Não, o último episódio da Liga da Justiça Sem Limites é aquele que a terceira temporada tem a Sociedade Secreta dos Supervilões, que é dominada pelo Grodd. Ah, tá, Vou abrir a lista de episódios de novo aqui. E no fim eles se juntam com a Sociedade da Justiça porque o Darkseid tá invadindo a Terra. Isso, tem três temporadas aqui. Sim, sim. É, o primeira temporada de 2004 a 2005, o último episódio da primeira temporada é o epílogo, que é o do Terry McGinnis. Então tá, primeira temporada aqui, ainda. Segunda. Aí de 2005 a 2006, que é do episódio 27, que é o Eu Sou Legião, que é o do Gorilla Grodd e tal. Pelo menos é o que tá aqui, né? É 17 de setembro de 2005 nos Estados Unidos. E o epílogo, que é o 26, é de 23 de julho de 2005. É. E o último é o Destroyer, que é o de 13 de maio de 2006, que é o Luthor tentando ressuscitar o Brainiac e acaba ressuscitando o Darkseid. Que é esse clímax, tá? É, isso aí. Esse epílogo, cara, não é um episódio ruim, cara. Longe pelo contrário, mas... É um, sabe aquele tipo de detalhe aqui, tipo, desnecessário? Não, é que ele fecha, de certa forma, o Teamverse, né, o universo do Steam. E, inclusive, ele fecha isso bem explicitamente, assim, sabe? Qual é a grande revelação nesse episódio? É que não tinha tido um fim pra história do Terry, né? E aí esse episódio já mostra um Terry um pouco mais velho. Se eu não me engano, o Bruce Wayne já morreu, né? Não, ainda não. O Bruce Wayne passa mal e eles descobrem lá que o Terry é compatível geneticamente com ele. E ele fica puto achando que o Bruce que manipulou, né? Uhum. Os genes dele pra... Sim. Quando na verdade ele descobre uma conspiração que é Amanda Waller, depois de ter vários conflitos com o Batman e tal, pagou pau foda pro Batman, falou que o Batman é... Tem uma frase que ela diz que é foda. Eu não podia viver num mundo onde não tivesse um Batman, né? O mundo precisa de um Batman. O mundo precisa de um Batman, então ela... E aí ela clona o Bruce Wayne, mas nem o Bruce Wayne sabia. E ela queria que, na verdade, criar um segundo Batman, né? O genes do Bruce Wayne, e queria fazer ele passar por um trauma parecido, que era o gatilho, pra ele ser um novo Batman, sim, né? Pra continuar o trabalho do Bruce Wayne. Só que ela contrata o Ceifador, né? Aquele da Máscara do Fantasma. Uhum. Olha só. E Andrea Belmont, né, que é o ceifador, né? Ela não faz os trabalhos que ela tem que fazer, que seria matar os pais do Terry quando ele era não pequeno. É ela que mata o pai do Terry, né? O pai do Terry é morto num outro evento. É, ele é morto lá no Batman Beyond, né? Sim, mas não era conspiração aquilo. Não era conspiração, não tem nada a ver com isso. E aí rola normal, só que no fim ele acaba virando o Batman por outros caminhos, né? E é legal que desse episódio, cara, no finzinho dele tem uma referência gráfica que aparece o Terry voando com aquelas asas de morcego características, né? E a sombra do morcego sobre uma nave, assim, um dirigível moderno. E aí os policiais eram assim, o que foi isso? Que se tu for pegar, cara, esse finzinho, assim, essa referência do Terry voando com a sombra do morcego e tal, é a referência direta para a primeira cena da Batman Animated Series, aquela primeira que nós falamos, que aparece a sombra do morcego humano voando sobre um dirigível da polícia, assim, cara. Eu achei esse detalhe, assim, tipo, estamos fechando, né? Fechou o ciclo. Muito, muito fuder, cara. Por isso tem uma confusão aí da questão do Lex Luthor com o Brainiac e tal, porque ele é um epílogo de uma série de episódios anteriores, né, que tratam dessa questão do Luthor aí e do Brainiac, né, que é tem um episódio que chama Flashpoint, inclusive, curioso. Cronologicamente ele é no final mesmo, né? No final. Não foi o último a ser lançado, mas cronologicamente ele é o fim da história. É assim, é o ponto final do universo animado, né? E logo depois disso, começaram a sair os longas, né? Que aí os longas metragens, eles começaram, né, com o Superman Brainiac, né, uma coisa mais perto da cronologia, depois apareceu a Nova Fronteira. Aí o Batman e o Capuz Vermelho, né? Isso. Aí eles abandonaram a ideia de que tudo precisava fazer parte da mesma cronologia, né? Sim. Aí cada longa tinha um estilo, até hoje era assim, né? Cada longa tem um estilo de animação, é uma história fechada, sabe? É, que é um trabalho que a Warner Premiere fazia, né? A Warner Premiere, ela tinha esse direcionamento de adaptar arcos importantes dos quadrinhos pra animação, inclusive adaptando o traço do artista que desenhou tal história, né? Por isso que você tinha o All-Star Superman com o traço do Frank Quitely, você tinha o Superman Batman Inimigos Públicos com o traço do Ed McGuinness e assim por diante, né? Tentou-se criar uma cronologia disso, mas não chegou nem perto do que foi o universo desse animado, né? Não tinha esse compromisso cronológico, né? Era mais uma coisa pra você assistir, apreciar naquele momento. Tanto que, por exemplo, tem a morte do Superman, e lá na Superman Animated você já tinha tido a morte do Superman, entendeu? São episódios, sim, independentes, assim, sabe? Você não precisa assistir porque todo. Todas essas animações, elas eram pro mercado de DVD, home video e tal, né? Sim. Então eram... Você tinha ali a venda de uma história fechada e tal, então você não precisava ficar ligando isso cronologicamente a um monte de não, de séries, às vezes não era nem a mesma liga, né, cara? Às vezes não era Não, você começou a ter o Cyborg junto... É, os ciborgues colocaram na mão grande, né, cara? A história que ele não tava, eles começaram a colocar ele. Apesar de ter acabado, né, o universo DC Animated, oficialmente mesmo, esse universo antigo da DC, né, o universo com cueca pra fora das calças... É, define bem. Né, ele acaba agora, né, ele acabou agora com Paradox Flashpoint, que, cara, tá anos-luz da versão em quadrinhos, né. Logicamente, eles tiveram o cuidado de recontar a história de uma maneira muito mais interessante. É, eu não achei que eles tiveram muito sucesso, cara. Até porque eles adaptam de maneira bem literal a série principal, só que eles se livram dos tains, né? É, o que é importante dos tains, eles colocam dentro e a história fica mais coesa, né? É, eles melhoram um pouco a motivação do Aquaman pra entrar em guerra com a Mulher Maravilha, mas também não explica por que o Aquaman e a Mulher Maravilha viraram esses monstros que eles são no Flashpoint, né? Porque não dá pra acreditar que o Aquaman e a Mulher Maravilha fariam coisas como eles fazem na série. E o que é bacana, eles usam um traço de anime, né, um desenho bem japonês mesmo, porque ela é uma série, é um desenho bem mais violento, né, cara, é violento pra burro. Morre gente, voa sangue. É nego decapitado toda hora. Sim, tiro na cabeça, né, cara. É cabeça sendo mostrada pra tela, é bem... Mas é um traço bem feio, assim, cara, não é o que a gente tava esperando. Mas tem anime bem feito e anime mal feito. O traço do Flash Point Paradox é feio. Cara, é um anime feio. Eu fico com aquela impressão que foi feito às pressas. E aí, dentro daquilo que o Facas falou, no final, quem leu o Flashpoint, né, Ponto de Ignição aqui no Brasil, você vê que no final aparece já o Flash com um novo uniforme, né, já no universo 952, falando com o Batman também com um novo uniforme, já no universo 52. E eu achei interessante que eles preservaram isso no desenho, cara. Sim. Possivelmente, porque como o Facas lembrou, agora eles vão começar a fazer desenhos baseados na estética dos 952, né? O que, na boa, é uma ideia de jirico, cara. Mas isso aí a gente tá falando dos longas, né? Porque, pelo menos, o que a gente tá vendo aí é que vai... As séries animadas, né? Mesmo elas não tendo, desde do Liga da Justiça Sem Limites, elas acabaram seguindo por outros caminhos, né? Se você pega aí o que veio depois, logo depois você já teve aquele The Batman lá, meio esquecível, né? Batman, que é da mesma estúdio que fazia as aventuras de Jack Chan, né? Acho que sim, sim. Não marcou nada, sim. Depois do universo Animated, eu acho que a série mais interessante que a gente pode falar era The Brave and the Bold, né, cara? Ah, sim, é. Bem legal. Que era galhofa pura, mas era muito legal, cara. Uhum. Homenageava vários episódios clássicos dos quadrinhos, né? Cara, Batman encontra o Space Ghost, ponto. É. Não, Batman tem um robô gigante, né, cara? Ponto. Tem a estética dele, a estética de anos 70, 60, assim, né, o traço, né, se você pega, traço do Batman é o traço do Dick Sprang, né, do artista clássico. Se você pega os episódios onde aparece o Coringa, isso é mais claro ainda, o Coringa com aquelas bochechinhas, assim, sabe? É muito marcante. As próprias versões dos personagens, você pega o Arqueiro Verde, aparece o Besouro Azul clássico, velho. É o que eu ia dizer, aí aparece pela primeira vez um desenho, o Ted Kord clássico, né? Não, aparece, cara, tem um episódio que é o Ted Kord e o Besouro Azul e o Gladiador Dourado, cara. Não tem como falar que é ruim, cara. Cara, aparece o episódio do Super-Homem sendo idiota, cara. O Super-Homem com a criptonita vermelha, com aquele chapéu do Papa na cabeça, mandando em todo mundo. Aparece o Guy Gardner, e tem o Aquaman, né, cara? O Aquaman do... Melhor versão da história do Aquaman. Sensacional. É muito bom, cara. É muito bom. Tem um outro que, putz, é um dos meus preferidos, que é o Justiça Jovem. Ela não é uma continuação nem nada do Liga da Justiça Sem Limites, mas ele é filho do Liga da Justiça Sem Limites, assim, de corpo e alma, sabe? Porque as tramas são muito complexas, o desenvolvimento de personagens é sensacional. Quem imaginaria que uma série sobre sidekick seria tão boa? E fizeram um Aqualad bacana, né, cara? Não, ele é cabrão, cara. Ele é cabrão. O Caldor é muito mais legal que todos os Aqualades que já tiveram os quadrinhos, né? Um, né? Não, ele é mais legal que várias versões do Aquaman, inclusive. É, várias versões do Aquaman. Tinha outro Aqualad que usava uns Rastafari também. Que é ele. É ele mesmo, só que na versão nos quadrinhos, né? Só que nem de longe é o mesmo personagem, assim, sabe? Não deram nem tempo pro cara, já rebootaram tudo. Mas é curioso que no Flashpoint Paradox aparece o Caldor e o outro Aqualad, como é que é o nome dele, o clássico? O Garch, é. Aparece os dois ali enfrentando o Deathstroke. O Young Justice, eles são Black Ops da Liga, né? Então, pô, quando você vai imaginar que uma molecada vai fazer missão secreta, infiltração, espionagem? Não, o Superboy tá muito legal. Cara, o episódio que eles encontram o Superboy, acho que é o primeiro, né? No projeto Carmen, cara, é foda pra cacete, cara, é muito legal. Então, assim, dessa série, desses novos, né, teve Legião dos Super-Heróis, que saiu um pouco antes, que... Superboy e Legião dos Super-Heróis, né? Isso, exatamente. Que não é um desenho ruim, mas assim, não. Era legal, nem era legal. De longe tem a mesma qualidade. Tem muita gente que detesta, né? Mas assim, é porque tava mal acostumado com a Liga e tal. Então, era uma proposta mais infantil, né? E, pô, tu não vai falar do melhor de todos, o desenho do Crypto? Porra, desenho do Crypto, cara. Não, não vou falar. Teve o Lanterna, né? Teve o Lanterna Verde, que é mais ou menos. É, era pra ser da onda do filme e ficou mais ou menos com a mesma qualidade. Aí teve o Teen Titans. Assim, pô, um abraço pro Laurentino que adora Teen Titans. Temos que mencionar isso aí. Teen Titans era legal, cara. Teen Titans era legal. Só que era um desenho pra criança, entendeu? Não era pra nós. Exatamente. Mas era legal. Exatamente. Que chateia um pouco, né? É que cancelaram o Young Justice, que era sensacional, e o Green Lantern, que era bacaninha, né? Apesar de muito, assim, muitos furos de roteiro, assim, e tal. Tentar condensar a cronologia do Lanterna em 15 episódios aí, sabe? Tinha uns personagens bacanas, o Lanterna Vermelho lá da série, e a Aya, que era a inteligência artificial Lanterna lá, eram personagens secundários bacanas, mas, por exemplo, Lanterna usando nave no espaço era meio ridículo, né? Mas cancelar essas duas séries pra voltar o Teen Titans, mais infantil do que era antes... É, piorado, e essa série, né? Nova do Batman, eu assisti o primeiro episódio e não achei nada demais. Pessoalmente, eu acho que foi uma bola fora. Então, é o mais recente que tem aí de série animada da DC, né? Os longas parece que agora aí com os novos 52 aí, vamos ver o que vai vir, né? É, e a DC até imitou a Marvel nesse sentido, né? Que a Marvel também cancelou um desenho bom que eles tinham, que era o Avengers, né? Os heróis mais poderosos. Exato. Da Terra. Pra lançar versões mais infantis, do Homem-Aranha, Ultimate Spider-Man, né? Infantiloide Bambu, sabe? Aquele, os próprios Vingadores vão relançar. Não dá pra entender muito o que passa na vida desses caras. Não, é porque aí é aquele negócio, né? O Vingadores é mais fácil de entender porque o filme dos Vingadores foi aquele sucesso estrondoso, né? Os caras falaram, pô, a gente tem uma versão nos desenhos que é completamente diferente do que fez sucesso e do que todo mundo conhece. Ah, não era completamente diferente, cara. Tinha até o Hulk. Tinha até o Hulk. Não, tinha, mas você, por exemplo, você pegava, tinha Pantera Negra, você tinha a Vespa, Gigante, você tinha o Gavião Arqueiro com uniforme clássico e tal. É diferente o visual ali e tal. Então, tinha a Viúva Negra na formação, né? Ela era uma personagem. Mas é que nem o Young Justice, cara. Então, não precisava cancelar o Young Justice pra lançar o Teen Titans Go, entendeu? Outro público. Não, eu, né? Concordo. Ah, mas cara, mas isso aí é aquela bendita. É aquela bendita relação, né, cara? Os caras vão pro sucesso, né? O Vingadores fez quase 2 bilhões aí de arrecadação total. Tu acha que os caras vão correr pra onde? É, o que se conta em relação ao Young Justice é que o principal financiador, patrocinador da série era a Mattel, que montou uma estratégia errada do desenho, lançou uma série de brinquedos com uma pegada pra colecionador, criança, né? Ah. Mas como a série, apesar de ela ser muito densa e tal, ter uma pegada mais adulta, ela passava no cartoon, né? E, então, o público era muito diferente. Então, como a linha de brinquedos, que era o que ia sustentar a produção da série, não vingou, a Mattel acabou tirando o patrocínio e eles tiveram que cancelar. Por isso que a segunda temporada é tão corrida. Ainda deu tempo de fechar a temporada e tal, mas foi muito corrida, e o final da série do Young Justice, a segunda temporada, é bem decepcionante. Que é o mesmo caso que acontece com o Avengers também. Anuncia o cancelamento, tem mais meia dúzia de episódios aí pra fechar, pode terminar a temporada aí, os caras têm que contar tudo correndo pra poder terminar a temporada, e aí fica uma merda, né? Os Vingadores perderam a melhor oportunidade que eles tinham pra ter uma Liga da Justiça Sem Limites da Marvel, né? Exatamente. É a melhor oportunidade que eles tiveram e deixaram escapar. Inclusive porque grande parte da equipe de produção era a mesma. Até o estilo lembra, né, cara? Sim, mas é justamente por isso, porque era a mesma equipe, praticamente. Coisas... dia a gente fala, quando a gente fizer um podcast de animações da Marvel, já estou exigindo fazer isso. Mas assim, não vai ter a mesma qualidade, né? É difícil, não tem tanta coisa pra mencionar. Tem muita coisa. Não, isso, não, como assim? Isso tem... com certeza não, mas, não, mas tem muita coisa bacana aqui, pô, pra relembrar. Como não lembrar do X-Men clássico, né, cara? Ah, e do Homem-Aranha dos anos 90 também. Tá, pô, né? A gente tem que começar com os desenhos desanimados da Marvel, né? Se não falar de desenhos desanimados da Marvel, Super é Amigos deboche, da Marvel, e eu não respondo a deboche. Super Amigos da Marvel era o desenho do Homem-Aranha e seus fantásticos amigos, por favor. Ah, esse era muito bom, cara. Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Ah, não, não, mas isso a gente deixa pro próximo episódio de animação. Cara, esse foi um podcast que a gente queria gravar mais pra homenagear essa fase dos desenhos da DC, que acho que a maioria de nós aqui cresceu assistindo. Acabou, né? Deixou saudade. A gente sabe que, tipo, tinha algumas coisas pipocando aqui e ali de qualidade, e a gente queria, na verdade, fazer uma despedida, né? E eu acho que esse podcast conseguiu atingir esse objetivo. Mas se você tem alguma coisa a dizer sobre o universo desse animado ou sobre as animações em geral da DC, você deixa aí seu comentário no Twitter, o @quadrim. Fala aí pra gente quais são os seus episódios preferidos aí. E é isso aí, cara. Se quiser xingar o Vitor por ele ser burro pra cacete, também pode xingar. Não tem problema. Eu não sou burro, eu só sou desmemoriado e não tenho. Não tem problema nenhum. Então, ficamos por aqui. Com saudade da época do DC Animated, e se você quiser dar uma revisitada traço do Bruce Timm, ele lançou um artbook só de pin-ups. Vale a pena você correr atrás. Certo? Então comente lá no Twitter, no Facebook, @quadrincast, ou mande um e-mail para quadrincast@quadrim.com.br. E tchau! Não, Lu, vai ter. Nós vamos gravar nós quatro e o gato do Luiz. Ah, tá. Que o gato tava miando de fundo. O meu cachorro tá latindo aqui, então não tem problema, fica até mal. É, a festa na floresta. Ô, doutor, você tem aí a pauta? Fácil? Tem. Pauta aí? Tá no atrás de você! Momento MDM. Os dois, inclusive. Tem dois filmes, inclusive tem no Netflix. E passou o Rubinho Barrichello.